Ao vivo. Tá valendo? Não, tá não. Pode repetir o glória a Deus? Bora. Bora. Começou? Sim. Ah, agora sim. Tá ao vivo. Agora apareceu. Agora sim. Bora. Estamos em tela cheia, olha que beleza, hein? Agora sim, a produção acertou. Vai, inicia miserável. Galera, vocês estão vendo essa transmissão estranha no meio da quase madrugada de sábado à noite? Porque a gente resolveu falar dos 32 filmes que a Dinastia mais quer ver em 2019. E a gente está tentando esse padrão novo de live, meio podcast, meio rádio ao vivo. Então, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Isso aí. Só lembrando que a lista não, obviamente não vai contemplar todos os filmes do ano. Então, algum filme que vai lançar esse ano que você talvez queira ver não seja citado aqui. Mas, depois você pode comentar qual filme que você considera que faltou. Apesar que nós selecionamos, eu acredito que os 32 mais bem cotados entre o público, né, para o ano. Pela seleção. Nós selecionamos também em base do que foi a resposta que nós recebemos na parte. Também no grupo. É, vamos começar se apresentando aí, galera. Claro. Eu sou o Rafael e vim aqui para falar dos filmes que eu quero ver. Eu sou Neto e eu não tenho pirata de Playmobil. Primeira piada interna da noite. Parabéns. Eu sou o Vitor e vim aqui pra gravar mesmo. Ah, eu só que não consegui pensar em nenhuma piada cretina. Eu sou o Bruno, eu sou o único carioca aqui. E o Bruno do Playmobil pirata. É o pirata do pirata do Playmobil. Boa. Bia, você quer puxar aí a pauta pra gente ver o que, que a gente tem? A gente vai fazer por ordem cronológica, a gente vai começar mês a mês e ir falando aí. Isso aí. E a Bia podia acertar a ordem. Ela já se apresentou. Eu sou tanto assim de mim, vou pra tentar duas vezes aqui ontem. Surpreendido novamente. Mas eu não tenho piada. Tá vendo? Olha que bosta. Então, se a Bia não tem piada, eu pelo amor de Deus! Bia. Você não tem o Playmobil pirata? Não tenho o Playmobil pirata, mas eu cuido dessa creche 24 horas por dia. Essa aqui tá certo. Só quero saber se a lista que tá aqui no grupo do Deus Ajuda, aqui dos editores, essa lista aqui tá válida na ordem. É isso aí. Beleza. Então vamos pro primeiro filme, que não foi ainda, Como Treinar o Seu Dragão 3, que é a finalização da trilogia, né? Isso. Ele já vai estrear na próxima semana, né? Isso. Já. Rapidinho já. Na verdade, já algumas pessoas já assistiram e estão falando super bem do filme, assim. Eu tô bem curiosa. Eu gosto muito do Como Treinar Seu Dragão. Por algum motivo, eu nunca assisti nenhum deles no cinema. Eu sempre esperei sair no Netflix. Ou, enfim, nos plays da vida, né? Vivo Play, Netplay. Eu assisti na Globo. Netflix, Globo. Legal, eu conheci, um bom exemplo, né, de animação. É uma animação incrível, cara. E eu tô bem curiosa, assim, porque, tipo, o personagem amadurece muito entre os filmes. Isso. É muito legal, porque a gente tinha um soluço criança, depois a gente tem um soluço adolescente, e agora a gente vai ter um soluço adulto, com um bar. É. Então, eu tô bem curiosa, além da gente ter a fúria do dia, né? É assim que fala? Da luz. Não da é luz. Fúria da luz, isso. Essa aqui, né? Ah, gente, podia ser do dia e da noite. É a branquinha lá. Cadê? Acabei de aumentar, né? E aí, eu tô bem curiosa, porque a gente não sabe se o Banguela vai continuar, se o Banguela vai embora com o crush dele. Então, eu tô bem curiosa. Assim, o segundo filme, eu chorei que nem um bezerro desmamado, assim. Eu imagino que o terceiro vai ser pior ainda, nesse sentido de emocionar. O segundo filme eu gostei mais do que do primeiro, assim, falar a verdade. Eu não tava muito empolgado, não, mas eu gostei bastante do segundo filme. Pretendo assistir esse terceiro aí, vamos ver o que vai ser. Eu acho que é um bom exemplo de animação que cresce, né? O primeiro era legal, o dois se tornou melhor, e agora a gente espera uma conclusão épica, né? Porque pelo que se constrói. É uma animação muito segundo, boa. Eu senti que ele tem um apego mais emocional. É, o segundo é bem emotivo. É isso. Uhum. E a tendência é que o 3 finalize. Eu não tenho condições. Assim, eu tenho muito medo do terceiro filme. Eu quero muito assistir. Acho que vai eu vou rolar lágrimas. Muito. Não que isso seja difícil. No mesmo dia, uma animação de alta qualidade. Tipo, é bem abraçada pelo público. Mas ela não faz tanto sucesso quanto algumas outras mainstream, né? Não. É estranho, né, isso, né? E ela é do mesmo estúdio do Shrek, né? Shrek. Do DreamWorks, né? Isso. E eles apostaram bastante nessa animação, né? Eles estão investindo bastante. Ela tem desenho. Ela não tem mais apelo, né? Separado, assim, ela se paga, mas em compensação ela não gera lucros extraordinários, nem nada, assim. É quem gosta, né? Esse negócio de lucro é engraçado, né? Porque a Pixar, ela lança um filme, faz lá 1 bilhão, 900 milhões. Aí a Disney, que teoricamente é dona da Pixar, lança o Wreck-It Ralph e vai lá 300 milhões, 350 milhões. É meio bizarro isso, parece que a Pixar é diferente quando tem um filme da Pixar e a galera vai em massa, assim, parece... manada. E quando uma animação que não seja da Pixar, de repente seja até de qualidade, não tem tanto público. Sim. É verdade. Mas acho que o Wreck-It Ralph é uma exceção, porque ele tá num lugar errado, no mês errado, nas salas erradas, sabe? Tem muita coisa mesmo. Mas não é o tema do vídeo. É, ele saiu quase no fim das férias das crianças já, né? É, saiu junto com o Aquaman, Dragon Ball, com uma coisa. Vamos ouvir. Ninguém tá com tanta grana assim, galera. Vamos na hora dos filmes aí. Não rolou. O próximo que a gente vai falar é um filme que essa semana deixou a gente meio assim. Sem dúvida. Muito curioso pra assistir, bicho. Adoro filmes que tem crítica dividida. Porque é interessante você ver. Será que realmente é uma bosta ou as pessoas estão viajando? Eu já vi, tipo, gente que deu 1 e gente que deu 10. Agora eu não sei. É que, por exemplo, ele é uma conclusão de uma trilogia que teve Corpo Fechado e teve Fragmentado, que teoricamente são filmes muito diferentes entre si, sabe? É verdade. E essa amarração talvez tenha agradado a algumas pessoas e desagradado a outras. Que é aquele problema que a gente tem tido ultimamente, que as pessoas vão pro cinema com o filme na cabeça, né? E aí, não é o filme que ela recebe, aí a pessoa. Isso. Ah, cagaram minha história. É. Principalmente quando é tipo. É Corpo Fechado é um filme que já tem 17, 18. 18 é de 2000, 2001, não lembro agora o ano exato. De 2000, se não me engano. Então, 19 anos praticamente, sabe? E aí, muitas pessoas que assistiram na época têm isso, sabe? Uma nostalgia com o filme. E não só isso, né? São filmes que, assim, Corpo Fechado, você só descobre que é um filme de herói nos últimos 15 minutos do filme, nos últimos 20 sim, minutos. Sim, exatamente. O Fragmentado é um filme, um thriller psicológico completamente fechado, que aí só no final tem uma ligação com Corpo Fechado. Perfeito. Eu acho que as pessoas criaram uma expectativa tão grande pra Vidro, elas criaram na cabeça delas, assim, um cerne do que elas acham que é o universo do Shyamalan. Quando ele apresentou o que ele realmente quer fazer com esses personagens, as pessoas ou não entenderam ou amaram. E aí se dividiu entre quem não entendeu e quem amou. Acho que foi uma construção tão bem feita e merece um fim digno. Pode não ser tão espetacular assim quanto a gente torce que seja, mas que seja um fim digno. Sei lá. Precisa disso. É que o M. Night Shyamalan, ele tem um problema, né? Ou ele faz um filme muito foda, ou ele faz um filme medíocre. Nossa, a gente tá fim dos tempos. Eu não consigo entender. Nossa, cara, fim dos tempos, não. Avatar, cara. O que é aquele filme dele? Nossa, o mestre do ar. É o Avatar, o mestre do ar, pelo amor de Deus, não é do James Cameron. Por favor, não misturar. É a vila, tá ligado? Que é um filme que no começo você fica, caralho. Assim, oh, merda. É, fala, nossa. A vila ainda não é tão ruim, né? É legal pelo plot, até que fala, ó. É interessante. Mas não sei. É muito frustrante esse final de filme. É muito. O problema, por exemplo. A dama d'água dele também, né? Dama d'água, nossa. Sim. Então, você vê, ele tem filmes muito diferentes entre si, assim, que não dá pra entender, cara. Tipo assim, parece que ele às vezes tem momentos inspirados e momentos assim que ele tenta dar com. Ah, não, agora eu vou dar um super plot twist no final. E se eu vou assustar vocês. Não, puta. Tomara que seja um filme bem construído, não só um plot twist. Pra ter um motivo pra unir os dois filmes. Verdade. Que seja assim. Vamos torcer. O próximo filme a gente já assistiu, quer dizer, o Rafa já assistiu. O Rafa assistiu. Tem crítica no site, é o que. Inclusive a gente assistiu na CCXP. Foi. Com a presença dele. É, Michael B. Jordan. E da Tessa Thompson. Homem. É outro nome de filme. O Creed é legal, meu, porque ele consegue manter a fórmula do rock que quem gostou do gênero manteve gostando no Creed 1 e o Creed 2 bate um baita sentimento de nostalgia, mais ainda do que o Creed 1. E o sentimento de paisão do rock é bem mais intenso, o sentimento de família. É bom pra caramba, mano. Sim, mais emocional que o primeiro. O primeiro ele já tem aquele toquezinho, né? E é da hora dos dois, porque ele faz uma ligação direta com o que consideram o melhor filme do rock, né? Sim, totalmente, através do Apollo, né? Isso, e me fala uma coisa. Quando o Ryan Coogler não assumiu a direção, eu fiquei meio apreensivo, porque o jeito de filmar dele, do Ryan, é muito diferente, né? Ele tem uma câmera na mão, assim, que parece que dá a visão do cara, assim. E como que funcionou nesse Creed 2? Então. É que assim, fica um pouco difícil até eu contar por conta de spoiler. Só que o filme em si, ele é muito focado em uma situação de luta. É engraçado dizer, né? Porque, tipo, é um filme de um lutador e só um momento de luta que é realmente significativo. No mais, ele é o que eu falei, é um filme muito família, muito questão de. Como posso dizer? Ele é mais focado no backstage do que na luta. Sim, sim. Muito mais isso. É muito mais o desenvolvimento do Creed. É sobre a relação dos personagens. Mais uma vez. Mais uma vez. Aquela passagem do Rock, do ensinamento dele ao Creed, só que fora do ringue, mais fora do ringue do que dentro dele. Show. É mais a construção de uma pessoa fora do ringue, na consciência dele, para que chegando lá ele possa exercer da melhor forma. Ainda mais porque o trailer já diz, o Creed é desafiado pelo Drago, né? Que é o filho do cara que matou o pai dele. Por isso que gera essa treta. O Creed chega aos cinemas dia 24 agora, última semana de janeiro. Isso. E eu já vi que eu vou gastar muito dinheiro com cinema esse ano. E você só tá em janeiro, meu caro. Não, ainda bem que eu queria ver se ele morasse aqui. Queria eu. Eu acho até uma falta de respeito pra gente falar que ele vai gastar muito dinheiro no cinema. Tomar nariz, mano, falar outra coisa. O Neto vai gastar em todas as idas dele, não dá o que a gente gasta. O que a gente gasta numa sessão. O Neto vê 5 filmes, a gente vê 1. Chorando, ainda. Chorando, E no cinema, porcaria. Ai, não quero falar sobre isso, que eu vou ficar. Sem pipoca. Que pipoca? O que é isso? Pipoca não pertence. Bora pro próximo filme, então. Ah, tá ok. A gente recebeu o convite pra assistir. É verdade. Ele rendeu um Globo de Ouro aí. E a gente lembrou que ele é inglês. E ele tem sotaque, que a gente nunca. E é o Vice. Eu confesso que eu não sei quase nada sobre esse filme, só que ele tá muito diferente. Mas vindo de quem vem, não é uma. O diretor do filme é o Adam McClay, né? Uhum. Que foi roteirista do primeiro Homem-Formiga. Isso aí. E ele provavelmente vai fazer um filme do Surfista Prateado. Então, é as informações mais importantes sobre esse filme que eu sei. É isso. O filme, na verdade, ele retrata a ascensão do vice-presidente do George W. Bush. Ah, é por isso uma voz. Sim, sim. Toda a vida política, né, e controversa do Dick Cheney. E é engraçado como o Adam... É engraçado como o Christian Bale, ele assume o personagem de uma forma que ele se transforma, né? Ele tá a cara do velho, cara. Ele tá a cara. Eu tô olhando aqui a foto. Jogo dos sete erros na foto, hein? Jogo dos sete erros, sete aí. Não, mano, o meu problema com o Christian Bale é que ele emagrece e engorda com uma facilidade absurda. Esse cara deve ganhar um Oscar. Ele ganhou um Globo, né? Ganhou um Globo, verdade. Com um discurso ao Satã lá, mas beleza. Gente, eu ri demais. Eu ri sozinho na hora que ele fez aquilo. Fiquei tipo, é esse, amor. Tipo, moço, o que você tá fazendo? Bom, o próximo, já que a gente não vai falar de Vice, porque a gente ainda vai assistir nessa terça-feira. Sim. Nessa terça-feira. Não é? Quarta-feira. Observação importante, o filme da Kéfera não entrou na lista. Essa informação poderia ser retida pra você mesmo. Acho que a gente tem que valorizar o cinema nacional. É isso. Não, e eu preciso fazer um mundo que as pessoas falam. Na pior das... É muito legal você ser jornalista, que você ter filmes de graça diante de todo mundo. Na pior das hipóteses, ele vai lembrar de como foi aquele que ela volta no tempo, não é esse daí? Que ela... Na pior das hipóteses, você lembra como foi na escola. Aí você vai ter motivo pra chorar. Eu tenho certeza que o Bruno vai receber convite pra cabine pra assistir o filme da Maísa. Sim, Gente, isso é legal. E ainda vai contar com coletiva, hein? Fevereiro. Vitor, fica atento, você é o maior fã desse filme. Cala a boca. Prossiga. Isso aí é pra vocês verem como é que fica a nossa redação. Isso é uma versão light. Eu sou a única mulher no meio deles, entendeu? Esse dia que é muito... A próxima cena, ela manda a gente enfiar coisas, mas tudo bem. Mas tudo bem. A gente tem que lidar com o que tá... Entendeu? Não dá pra ser educada. A gente vai falar de Uma Aventura da Lego. Cara, eu adoro tudo que tem de filme da Lego. Eu também. Porque tudo é incrível. Cara? É muito engraçado. O Batman, cara, mas, Lego é o meu favorito, assim. Esse filme, assim, foi uma grata surpresa pra mim no cinema, porque eu achei a história incrível. É muito legal, né? Sim. Muito massa. É o Benny, né, que é o personagem principal. Emmett. Chris Pratt. Isso. Ele é uma trama toda quando ele é confundido com o mestre lá do construtor. É muito engraçado. Muito foda. Não, e a hora que você. O final do filme, acho que é no final, né, que a gente descobre que tá acontecendo tudo fora do... Pô, que bagulho genial! A primeira vez que eu assisti, eu achei muito legal. E o segundo agora a gente vai... Que a movimentação é daquele jeito, né? É muito legal. E aí, o segundo filme, a gente continua, né, acompanhando o Emmett, e eu não lembro o nome da menina agora, e vou ficar devendo. Mas é uma nova aventura, e essa aventura vai envolver... Né? Mas eu não lembro o nome. Elizabeth Banks, da personagem. E essa aventura vai envolver a Liga da Justiça, velho. É Mega Estilo, o nome da personagem. É verdade, Mega Estilo, isso mesmo. Obrigado. Podia ser o nome. Então, eu tinha. Alguém me perguntou o que era o filme, eu respondi da outra vez. Mas era basicamente o Ed e ela vão sair numa aventura. E aí eles vão precisar da ajuda da Liga da Justiça pra dentro. Eu achei genial, cara, porque todos os. Eu tinha... filmes da Lego que são feitos com a Liga são... Ele tinha um lance que vai ser meio que pós-apocalíptico, né? Isso, é uma coisa assim. Você vai passar no mesmo universo de Mad Max. Ô, louco, bicho! Viu? O filme é muito legal. Lego é sensacional. Não, o primeiro filme, se eu não me engano, é nesse filme, não é que tem... É nesse ano do Batman. É o do Batman. Não, é do Batman. É do Batman. Mas o primeiro filme, eles vão se reunir... Nossa, aí, aparece o Gandalf, o Batman... Não, na hora que aparece o Voldemort... Esse é o Aventura Lego 1, isso. É. Ah, é não, bom demais. Esse é o Batman. O Sauron. Esse é o Batman. É, o Batman. O Sauron? É, ele aparece no Batman. Mas o Sauron é no 1. Não, é no Batman. É no Batman. Acredita em mim, eu assisti o Batman várias vezes pra dormir. Eu tenho insônia. E aí eu gosto de assistir Lego. No momento eu tô assistindo que o Batman sai de férias. É maravilhoso. Assistam todos os filmes da Lego, vocês não vão se arrepender. Sim, é muito. Enfim, esse. Apoiado, show de bola. Next. O próximo é um filme que essa semana começaram a ser as primeiras críticas. E o pessoal tá falando muito. Só que ele também foi um filme meio polêmico, né? Porque quando saiu as primeiras imagens do Alita, Anjo de Combate, as pessoas reclamaram dos olhos dela. Reclamam de tudo. E eu achava a coisa mais linda do mundo, aqueles olhos. Pô, não. Os olhos dela não tem fundamento, velho. Não, mas era lindo os olhos enormes. E aí as pessoas reclamaram e mudaram. Ela é um robô. Ela é um robô que foi moldada. Ah, era lindo. Com base no anime, no mangá, né? Então, tipo assim, como eles não podiam transformar a realidade pra ficar parecida com o mangá, eles modelaram o robô do filme pra ficar parecida com a personagem do anime. Então... A gente assistiu uma sequência grande do filme, né? Uns 5 minutos de filme. Na CCXP. Sensacional, meu. Eu achei bem as cenas bem feitas, sabe? Com uma movimentação bem legal mesmo. Eu achei... Tá bem bonito. Eu até me surpreendi, porque não achei que fosse ser nesse nível. O James Cameron que teve envolvido, né? Ele apresentou o filme. E curioso que, assim, o Gun é uma história bem... É um mangá bem antigo. E aí depois teve o anime e tal. E foi convertido pra Alita antes de combate, uma das traduções e tal. Mas é bem controverso. Porque quem gosta do anime costuma não gostar do mangá. E quem gosta do mangá costuma não gostar do anime. Que bizarro. Todos os dois fã-clubes estão amando o que tem saído do filme. Isso é muito engraçado. Nossa, mas tá muito bonito. Tanto a modelagem, a textura. E a atuação dos dois, né? Se interagindo. Tá muito bom. Eu não sei se agora que eu vi uma coisa. Agora que eu vi uma coisa, hein? O diretor é o Robert Rodrigues, que participou também do Sin City, não é? É o cara do Inferno. Ah, olha só. Caramba. É, então. Começou a sair agora, então a gente tá vendo que o pessoal tá reagindo bem. E o que o Bruno falou das pessoas que batem de frente um com o outro, os dois lados estarem com o corpo. Acho que é um filme aí que promete uma grata surpresa. Vamos ver. Tomara. Finalmente uma boa adaptação de anime, cinema. É isso aí. Ah, ué, quem diria? Amém. Ele, beleza, a protagonista tem traços asiáticos. Olha só que milagre. Quando se trata de anime, de adaptação para anime. Que dia geralmente que ele sai no cinema? Tipo, Scarlett Johansson. Estreia dia 14 de fevereiro. Isso. Próximo? Então, tá. O próximo filme. Então, o próximo filme é aquela coisa. A gente tava num hype, aí o nosso hype deu uma baixada. Agora ele tá montanha russa. Vamos ver se tem aumento novo, né? A gente tá aqui assim. E aí, galera? Capitão, eu confesso que eu não tô assim, tipo, eu vou assistir, mas não é um. Eu acho que ninguém tá. Eu acho que poucas pessoas estão assim, na verdade. Mas eu não sei. Sei lá. Ah, eu gostei. Quando saiu? Ansiosos demais pra Ultimato. É, então, repente, aí meio que apagou esse ela. Esse filme parece que tá. Não, pode passar direto. Vem pro Ultimato, sabe? Não precisa explicar onde é que ela tava. É. Às vezes eu tenho a impressão. Ó, vou ser polêmica agora. Às vezes eu tenho a impressão que estão jogando Capitã só pra bater de frente com a Mulher Maravilha. Eu acho que se fosse isso, eles estavam investindo muito mais em marketing do que eles estão investindo agora. Sim, mas tipo, não dá a impressão que é isso? Tipo, vamos soltar um filme de uma mina aqui poderosa pra aproveitar o hype do que a Mulher Maravilha fez pra ver se funciona aqui também. Eu acho que isso pode ser um dos motivos. Eu acho que é assim, a Mulher Maravilha espaço mesmo. E é ok a gente utilizar. Tipo assim, Mulher Maravilha deu sinal verde pra Capitã Marvel acontecer. Mas eu acho que a motivação da criação do filme não é essa. Eu acho que é muito mais dar uma justificativa de explorar o universo espacial da Marvel. E a aparição dela em Vingadores 4. Tipo, é um filme que ele apesar de a gente entender que ele é importante pra gente saber mais dela antes dela aparecer lá, eles pensaram já no filme, vamos fazer um filme nos anos 90, porque não vai interferir em nada na história entre o Vingadores 3 e Vingadores 4. Não precisa corrigir nada. Então eles seguraram, assim, ele tá ali pra preencher mais espaço, talvez, do que necessariamente pra entregar coisas pra gente. Porque eu acho que, assim, eu tenho quase certeza que esse filme vai entregar pouquíssimas coisas que a gente precisa saber pra Vingadores 4. Isso se entregar alguma coisa. Tipo eu isso. Eu também acho. Pós-créditos, tal. É que assim, eu gosto do personagem. A Brie Larson trabalha muito bem também. Sim. E o meu problema é justamente o oposto do meu neto. Eu não gosto dela como tal. Eu sempre a vi como Miss Marvel. Entendeu? Então, eu não sou exatamente uma conhecedora de Marvel. Ela como Miss Marvel. E ver ela como a Capitã agora, e eu vi que eles mudaram todo o cérebro do personagem e tal. E mudaram pra melhor, não mudaram pra pior não. Melhorou. Pelo que eles discutiram das mudanças, tipo, ficou muito mais agradável pra quem não acompanha quadrinhos. A história dela nos quadrinhos nem é tão legal assim. Mas eu tô tão familiarizado a tê-la com Miss Marvel. Na verdade, a história do quadrinho dela é até bem trágica, assim. É bem bizarra, assim. É bizarra. E como eu tô acostumado a vê-la como Miss Marvel, pra mim, mesmo com toda essa mudança há tanto tempo nos quadrinhos, eu ainda acho estranho fazer um filme dela como Capitão Marvel. Mas é o que a gente já falou, é pra justificar a aparição dela na frente, dar um... É como eles fizeram com o Pantera, né? Tipo, ser o Pantera, depois vamos explicar quem é o cara aqui, e aí a gente continua sendo ele no filme. A ordem só foi um pouco diferente, ela vai ser apresentada antes de aparecer. Isso. Vamos ver quem salva agora, se vai ser ela que vai salvar tudo, sei lá. Eu acho que não. Uma galera que tá na Fox aí vai aparecer. Vamos ver, tem que esperar pra assistir e ver o que acontece. Bom, o próximo é um filme que eu assisti quando era criança, uma única vez. E eu chorei tanto, que eu não quero mais assistir isso na minha vida. Eu não vou assistir Doom. Entendeu? Só se vocês me arrastarem amarrada pra assistir esse filme. Eu não gosto desse filme. A história é triste por si só, cara. Ah, é muito triste, gente. Pelo acho amor de Deus. Acho que qualquer versão vai ficar triste. O já começa triste, tá louco. Sim. Não, pelo já amor de Deus. Começa triste. Deus, é muito sofrimento. Que filme de crime. Pelo amor de Deus. É o Bambi. É esse o Bambi. Eu detesto o Bambi. Me deixa triste. O Bambi é pior, viu? Eu tava aqui. Bambi é pior. Bambi é pior. Mas o Bambi tem o Flor e o tambor. Sabe, eles me dão um alívio assim, no meu coração, mas o Dumbo não tem ali. O coitado do bichinho fica sofrendo o filme. Ai, que maldade com o elefante. Eu não consigo, não gosto desse filme. Oh, Dumbo é um porém, filme pra toda a gente ver um elefante chorar de verdade. Ai. É, então, Bambi não. Dumbo. O Bambi é outro. Dumbo é. Calma, gente. O Bambi é um elefante. Calma. Não. Até ontem não era. Será que. Então, mas o filme vai ser. Caralho, quanta tristeza junto. Nossa, Deus me livre. Então, o filme é do Tim Burton, né? Então, ele já vai ser triste e melancólico. Olha que beleza. Escolheram o diretor certo, né? Então, é por isso que eu não vou assistir, gente. Eu não vou ter. Que beleza. Do elefante de olhos gigantes que voa. Eu tô muito triste. Mas ele parece ser bem bonito, ele parece ser bem frágil de assistir e acha que não vai morrer. Fica aí a sugestão, porque ele é Disney, É, pelo jeito ele não vai ser 100% igual, né? O... Sim. Eu vou ver pelo Tim Burton. Nada pelo Tim Burton. Então, vi de Alice que ficou aquele cocô. Oi, quem disse? Quem falou isso? Não, mas eu gosto muito do Tim Burton. Ele vacila o Burton. Crianças Peculiares eu achei, nossa, bem sofrível, velho. É, fraquinho. Ai, então, cara. Na verdade, de uns tempos pra cá, ele tem dado umas pisadas na bola, né? Ah, tem uns filmes fracos, mas assim, eu sigo gostando. Ele tem que chamar o Johnny Depp de novo. Eu gosto mais quando ele faz animação. Enfim. É, não, apesar de algum mundo parece ser bonitinho, mas chateado. É, tem as suas coisas, mas o Burton vai me convencer. É o que? Ah, o Tim Burton vai te convencer. Sim, o elenco também, né? É bem massa. Eu tenho um gabarito massa. Sim, o elenco é bom. Colin Farrell, né? Isso. O Colin Farrell, isso. Tem mais gente, mas eu só lembro dos dois porque foi o que me marcou mais na assim, Eva Green. Eva Green, isso. A Eva Green, nossa. Com o Michael Keaton. Nossa, olha esse coitado desse elefante pintado de palhaço. Olha a cara dele, gente. Ah, eu não consigo. A Eva Green é a nova Johnny Depp do Tim Burton. É a nova Bohan Carter. O relacionamento com a isso. Bom, o próximo é assim. O hype tá muito alto. O Neto acho que vai. Ele vai. Então o Neto acho que vai. De tanta emoção. Cara, assim, até eu conheço o Shazam só dos desenhos, né? Nunca. E aí a história de bastidores, né? Tava com... No aniversário. Eu comprei dois quadrinhos do Shazam, um número. E o outro não lembro o que foi. Gente, esse menino chorou de emoção. Assim. Então, vocês imaginam como é que... E aí ele pode avaliar melhor, nossa, o quesito de quadrinho. Eu só conheço o Shazam pelas animações. E eu acho o personagem sensacional. Principalmente porque ele brinca com esse negócio, né? Dele ser criança. Ele é um adulto crianção, assim. Ele é uma criança, ele só tá grande. Eu acho que eles já arrasaram, já antes de começar a produção, foi na hora do casting, assim. O Zachary é maravilhoso. Ele é fantástico, velho. Ele é maravilhoso. Pra mim, ele vai ser o melhor. Pois é, cara, e ele é muito carismático. Ele vestiu o personagem no ponto, tipo assim, o personagem é uma criança, é tipo um adulto com cabeça de criança. E parece que o Zach Levi é assim. Sim. Você percebe que ele gosta do personagem, então ele estudou o personagem. Sim. Esse personagem. Ele tá tipo como é o Henry Cavill com o Super-Homem, sabe? É amor, não é? Oi, Ben Affleck. É amor com o personagem. Foram entrevistar ele e o entrevistador falou alguma coisa assim pra ele. Ele parou, não, corrigiu o entrevistador falando, não, é isso. Então ele estudou o personagem. É dedicação, viu? Isso faz a diferença, velho. É muito dedicado. Faz a diferença. E a gente conversa sobre. A gente conversa bastante sobre Shazam, né? A gente tá falando diariamente. E a gente. A gente acha, me corrija se eu estiver errado, mas geralmente a gente fala que lembra muito um herói de brinquedo. Era o Arnold. Sim. Não, o Tom Hanks. Não, lembra. Parece também John Legend. Quero ser grande. Isso. Ah. A gente acha que o filme vai seguir essa linha aí. É bem essa pegada. E tem que seguir essa pegada, né? Pra fazer assim. Não, e é filme de Natal, gente. O filme se passa no Natal. Ah, vocês sabem qual é. Cara, não existe filme de Natal aí, velho. O milagre do Natal é que o garoto vai ganhar superpoderes. Tipo, olha que coisa genial. Já começou certo. Cara, os únicos filmes de Natal ruim é os filmes da Netflix. De resto, velho. Não, ó. Tem um outro que é bom. Mas tem um que são muito bom. Mas eu acho que o melhor filme de Natal é Duro de Matar. Dá, com certeza. Perfeito. Ou Máquina Mortífera. Nossa, vocês criam vergonha nessa cara. Cara, mas ó, só falando um negócio sobre Shazam, eu achei muito bacana a pegada que eles estão querendo impor o personagem. Tipo, você tem a impressão que o filme ele é leve, ele é um filme divertido, E é um filme sem vergonha, assim, sem vergonha nenhuma, como foi feito o próprio Aquaman, né? Sim. Sem vergonha do próprio cão, sabe? Isso é legal. Então, tipo, a cena que ele, ele carrega os celulares, que tá no... Você tá carregado? Você tá carregado? Você tá carregado? E ele explode um. Pô, que cena sensacional. É muito uma coisa que um pivete faria, sabe? Olha, tem poderes. Fica fazendo coisas malucas por aí, tipo, carregar o celular. Aquela cena da descoberta dos poderes é incrível, legal. Velho. Assim, é, tipo, daqui a uma semana a gente vai ter um novo trailer. Ah, é verdade. As informações oficiais é que os 7 pecados capitais, que fazem parte do cerne do Shazam, estarão lá. Então, pô, tipo, massa. Eles realmente não estão com medo, sabe, de arriscar. Cara, sabe, graças a Deus, né? Porque puta. E tem uns rumores que pode ter a família Marvel também, cara. Sim, cara. Tipo, a família Shazam, né? Que mudou de nome. Desculpa, gente. Não existe a possibilidade deles usarem sapato. Não existe a possibilidade. O Neto usando. Confessando a idade dele agora. Desculpa, gente. É a família Shazam. Só queria dizer que o meu. Já faz 80 anos. Ela tá na página do Marvel. Parabéns. Pra cá, um tempo mais antiguinho, assim, apesar de estar escrito Shazam na capa, dentro eles se tratavam como Capitão Marvel, como Família Marvel, eles chamavam, acho que de 2011, 2000, não sei de quando pra cá que começou. Eu já conheci o Shazam sendo Shazam, eu não conheci Marvel como Marvel. Em 2011 foi quando teve a disputa judicial mesmo, a finalização, e ele não poderia usar mais o nome Marvel. Acho que Shazam é melhor. Era na capa, né? Isso. Por dentro, e aí, de onde pra frente, assim, podia mais usar o Pedro. É, eu gosto mais de... Vai ser Shazam. Não é segredo pra ninguém. Pra mim é o meu personagem que eu mais gosto, favorito. Foi o primeiro personagem que eu aprendi a gostar da DC Comics. Quando eu assisti a série live action que passava no Bozo, eu falando de novo. Olha lá. Faz 84 anos. Entregou de novo. E até hoje eu guardo muito carinho, sabe, por tudo, por tudo que eu já vi, já tinha lido, assistido em animações. E, cara, eu não imaginava nunca que ia ter um filme de Shazam, né? Nunca mesmo, cara. E, tipo, eu tô eufórico, cara, pra assistir isso, e tomara que seja muito bom. Bom, o próximo. Uma palavra mágica. Tadinho, ele fica tão feliz com esse filme. Bom, o próximo é o seguinte: ninguém queria esse filme. Os atores da primeira versão tão putos. Que é o Hellboy, né? Ninguém gostou do trailer também, né? É. Eu vou deixar pra vocês aí, que eu não conheço. O visual tá muito feio, né, velho? Não, o visual tá... Parece feito nas coxas, não é possível. O visual tá estranho, o filme tem a Mila Jovovich, que vai estragar o filme, entendeu? Eu acho que o Bruno não é convencido por um rostinho bonito. O Bruno não tem convencido por uma franquia aí. É, só porque não gostou do Resident Evil lá. Coitada da mulher. Tem que lembrar dela em O Quinto Elemento. É a única coisa que Elemento. Eu adoro. Nem a atuação dela que é boa, porque tipo, a caracterização é legal. Ela não fala porra nenhuma no filme, praticamente. Exatamente. A melhor parte do filme é aquela cantora de cabeça azul. Adoro. Falando sério do Hellboy, assim, ele parece estar mais fiel ao Hellboy atual dos quadrinhos. É, principalmente o humor negro, que era algo que tinha no, na trilogia. No primeiro. Era uma trilogia que não completou, né? Os dois primeiros filmes antigos, só que o humor do Hellboy antigo, do Ron Perlman, era mais... era menos sarcástico, era algo mais direto mesmo. O que eu não entendo é como é que a caracterização anterior, que é mais antiga, era melhor que a nova. Se a gente tem mais tecnologia hoje, eu não consigo. Eu acho que ainda tá em pós-produção esse bagulho, que ainda estão mexendo, entendeu? Mas tá estranho. A esperança que eu tenho. Incomoda muito a cara dele. Mas enfim, né? Quando muda o desenho do quadrinho, a gente não reclama, então vamos esperar. Só tem um jeito. Alguém mais quer comentar alguma coisa sobre o Hellboy? A gente vai aceitar essa derrota. Não, eu só não quero ser tão decepcionado quanto tô esperando. Tem isso. Bom, o O próximo. É? É o xerife Hooper, né? Do Stranger Things. É, a escolha foi legal. Ele é um ator, eu acho um ator bom, mas. Sei lá. A única esperança que eu tenho é dele como ator entregar uma coisa pra ele. É, isso. De resto, pode ser velho, que ele salve o negócio. Não preciso nem comentar mais nada desse filme. É. Então vamos pro próximo. Será que é o Venom de 2019? Eita, o próximo, hein? Ai, meu Deus. Eu tô tentando faz 4 anos. Eu acho que dá pra falar que é o filme esperado o ano. Inclusive essa semana não, acho que hoje tá passando. Inclusive, aliás, o primeiro. Mas fica aqui, tá, gente? Já começou o filme. Já tá metade. Já tá quase nisso. Acho que os meus pais estão, inclusive. Falei pra minha mãe pra ela preparar uma caixa de lei. Isso. Ela virou pra mim e falou assim ontem: vai morrer todo mundo, né? Eu falei, vai, todo mundo. Eu acho que esse filme ele tá com uma responsabilidade tão grande. A gente discutiu sobre esse filme na gravação que a gente falando das expectativas, não foi? No passado? Sim. É, algumas coisas. Que a gente falava que, tipo. Ou vai dar muito certo ou vai dar muito errado, né? É que o sarrafo já foi lá pro alto, né? Sim, exatamente. É. Cara, eu reassisti Guerra Infinita esses dias e, cara, parece que ele ficou melhor com o tempo, sabe? É impressionante quando isso acontece, sabe? Eu falei, caraca, velho, vai ser muito difícil do Ultimato ser melhor que Guerra Infinita, cara. Eu assim, ou eles me surpreendem demais, cara, mas, assim, é muito foda. Tipo, ou eles têm... Eles têm que manter o mesmo nível ou subir mais, assim. Tipo, se cair, fudeu. Não, se eles subir mais, já cair. É. Eu tenho pena dos filmes que vão vir depois, velho. Não, aí fudeu. Então, vai falar, nossa, mas... Não, aí a DC vai ter que correr mais ainda. Já corre muito, vai ter que... Puta que pariu. É, vamos lembrar que, tipo, 10 anos, esses 10 anos da Marvel Studios, sabe? Eles estão preparando alguma coisa diferente. Eles não vão entrar. É impossível errar. É possível, é muito possível. Não dá. Possível é. Possível é, pode errar pro Superba, né? Sim, você tem essa possibilidade também. O que eu espero. Mas tem que ser muito cabaço. Eu espero que o encerramento de Vingadores Ultimato seja uma grande porta pra fase 4. Ah, sim, aí tudo bem. O problema com. O Neto sabe, assim, mais do que vocês, porque eu sempre falo com ele. Eu acho divertido, mas assim, gostar mesmo, eu não gosto. A fase 2 eu acho que melhorou muito, e a 3 eu acho praticamente perfeita. É. A fase 4 tem que superar a fase 3. Lógico. Eu não sei se vai conseguir, porque realmente, assim, eu acho que é muito difícil fazer filmes tão bons como foram feitos na fase 3, cara. Talvez seja aquele lance da fase de ouro da Marvel, sabe? E que depois eles vão. Primeiro porque eles não vão ter mais os mesmos personagens. É, reconstruir é difícil. Mas aí a gente Quarteto Fantástico na mão, né? E são personagens que já foram trabalhados pela Fox. Mal trabalhados? Entendeu? E que agora eles têm a chance de falar, ok, nós somos os donos, nós vamos fazer esses personagens funcionarem bem no cinema. E se não fizerem, não, era melhor deixar pra Fox. Não sei, é que assim, o processo de reconstrução é difícil, meu. Eu acho que tem grandes personagens agora pra mexer. Eu só preciso que eles tragam o Homem-Aranha de volta, que eu não aguento mais sofrer, sabe? Pra mim foi muito difícil aquela cena. O Vitor tava do meu lado, ele viu. Sim, eu sofri muito, cara, escorregava da cara. Eu não quero ir pro Stark. Eu queria abraçar ele. Não, Stark. Horrível. Sofri demais. Tadinho, menino, tem uma dó dele. E olha que eu já assisti vários filmes de guerra com o Tom Holland, que ele morre, mas esse pra mim, nossa senhora, foi horrível. E vocês pararam pra pensar que vai ser a última vez que a gente vai ver o Homem de Ferro? Sim. Não quero falar sobre isso. Eu também não. A Capitã América foda-se. Cara, os três, o Capitão América, o Thor e o Homem de Ferro, é a Trindade Pobre, velho. É a Trindade. Cada um um criativa cabeluda que merece. Não, eu acho muito triste saber disso, mas tá na hora, né, gente, também. Ah, ele não tem renovação. É justificado. Eu também. É triste. Que queria dos que eu, três, eu queria que o Robert Downey Jr. ficasse o cabelo inteiro branco. Eu também acho que ele... Ele fica mais um pouco. Porque agora que a Marvel achou o novo ideia. Os caras em Thor Ragnarok e em Guerra Infinita é o Thor, tipo, 100 vezes melhor que foi nos outros dois filmes, velho. Muito melhor. Caralho, sim, é isso, muito porra. Melhor. Tanto em atuação quanto em escala de poder. Na verdade, os dois primeiros filmes a gente podia fingir que nem existe. Que é o que a gente faz com o terceiro Homem de Ferro. A gente finge. Então, a gente sabe que nos quadrinhos o Thor e o Hulk, eles são bem nivelados e são infinitamente superiores em força que o Capitão América, que os outros Vingadores, sabe? Sim. E a gente sentia que o Thor era muito nerfado e de repente ele chega em Guerra Infinita, cara. Virou até meme, né? Tipo, você é tão bonito quanto o Thor chegando em Guerra. É isso, velho. Ele só desceu o machado pro show, ele derrubou metade dos minions do Thor. E o machado dele acaba no machado, é o Groot, velho. Agora o Victor colocou outra imagem na tela aqui que é muito importante a gente comentar. Sim. Que essa é a aposta do time. É a arma surpresa ali, né? Arma secreta. Ele se aposentou pra ficar com a família dele. Que porra é essa, mano? Vocês me dão tempo. O Ronin vai salvar todo mundo. Que maravilha. Aliás, a gente, a alteração de personagens, né? Ronin, o Nômade, tá todo mundo trocando o que era tão tempo atrás. É, diz aí, Neto, a reação lá da CCXP. A gente tava assistindo quando passou o trailer dos Vingadores naquele telão, velho. E aí. Parece que esse cara, eles deu essa viradinha de olho, assim. O cara foi exaltado, velho. Ronin, porra! Gavigode! O trailer começa com um homem de ferro. Mas na hora, o Gavigode apareceu. Detalhe que o trailer uniu o Paulo. A cena do Homem de Ferro também, puta que pariu, né? Perto da cena dele no trailer. Sim. Da cena do Ronin, da de 20, velho. Não tinha nem o que vibrar na cena. É o símbolo. Na CCXP lá, todo mundo. Tá com o trailer aí. Sim, mó treta rolando. Não, e foi no painel da DC. Foi no dia do Aquaman. Foi. A gente começou a passar. Um cara gritou no fundo: o trailer dos Vingadores saiu! Todo mundo o Brasil foi campeão, depois que acabou o treino, todo mundo continuou amigo? Sim. Ah, pior que foi. Porque começou as teorias. Eu acho que o Eric. Não, foca aqui, foca aqui. Marvel, libera essa porra, mano. Certeza. Alô, é que a gente fez aqui na fila. Tem como liberar o trailer aí pra nós? Deixa eu ocultar o cadáver. Apertaram o botão vermelho. Libera aí o conteúdo agora. Foi uma técnica boa, porque deu certo. Deu certo. Deu muito bom, certo. Vamos pro próximo. Foco aqui, vamos pro próximo momento. No próximo filme, vocês se perdem. Ainda tem mais. Depois você vai jogar ficou, velho. Eu acho que nem sempre é outro. É o símbolo do viado exaltado. Rhodes. Olha lá, tudo isso é por um Scott Lang. Ah, tô mandando. Vou ir a próxima. Toca. O Jeremy Renner foi os dois, as dois pontos que a galera mais gritou do trailer. Não, eu adoro o Rudge, porque ele dorme no formal, ele continuou tão bonito quanto ele tava em Patricinha de Beverly Hills. Já passou. O próximo é o Detetive Pikachu. Eu diria que é uma grata surpresa, porque a hora que saiu o trailer, é um negócio muito doido e surpreendente. A animação ficou legalzinha. Né? Eu fiquei interessado em assistir. Assim. O Pikachu tá muito fofo. Eu gostei. Que pena fofa. Isso, e é engraçado, né, como a Pokémon Company sabe como usar a marca, né, cara? Tipo, demais, a gente, nós vamos fazer um filme de Pokémon. Beleza, vamos fazer um filme tradicional. Não, vamos fazer um desse Pikachu. Vamos. Que é um negócio que, assim, é bem, assim, dos jogos, assim. O Detetive Pikachu é um jogo original? Sim, é um jogo. Sim. E acho que ele tem essa mesma pegada, né? Nossa, é muito triste, cara. Puta merda, que final triste eu tenho aquele jogo. Eu vou chorar nesse jogo. Meu, mas é a primeira vez, né, que eles pegam os Pokémons. O Pokémon. Vai, Victor, vai. Pra realidade, assim, né? Dá um visual mais real. É, que eu me lembre, eu não conheço outro. Eu saiba, é só filme como animação, né? Olha esse debuff, velho. Não, aí o Bruno tem a cara de... O Bruno tem a cara de pau de falar que ele vai chorar com Pokémon. Como se todos os outros filmes do Pokémon, no final, você não chorasse. Pô, agora que eu vi ali, ó, o primeiro da luta. Que o Ash fica petrificado, puta merda, como eu chorei nessa bosta. Que maldade fazer aquilo. Os Pokémon tudo chorando, eu, uma criança de 10 anos, acho uma falta de respeito. 10 anos, acho que eu tinha bem, com certeza. O filme que teve também, que saiu ano passado, mano, que final triste. Esse eu não assisti. Faz a gente chorar de um jeito, a gente fica agonizando no chão, chorando. Tipo, meu Deus do céu. Meu, olha a cara do Pikachu nessa imagem, velho. Olha o Charizard, bicho. Sim. Porra. Que é isso? Tá com aquela cara fofinha, eu adoro. Gente, aqui tá meio bem. Esse filme... Bom, esse filme parece ser bem surpreendente e interessante. E é legal, assim, que o que dizem os acionistas é que esse é um teste para que haja uma franquia de filme do Pokémon e que essa franquia seja o novo carro-chefe da Warner no cinema. Legal. Assim como ela fez com Harry Potter, como ela tenta emplacar com o universo DC. Lá atrás. Como ela tenta emplacar com o universo DC, é ótimo. Faz umas 20 décadas que eles estão tentando emplacar com essa merda. Ah, mas olha, potencial e público tem. Se for isso. Ah, sim. Com certeza. Eu achei o visual incrível. Eu fiquei até chateada aqui na Comic Con. Alguém fez cagada no site da Warner e eu perdi meu horário pra tirar foto com o Pikachu e eu tô muito chateada até hoje. essa cena do. Como é que Mister chama esse bicho? Faz bem Mister Mime. Sensacional. Sim. O Pikachu é dublado. Pelo Ryan Reynolds, então ele tem uma voz muito engraçada. Não, e é engraçado porque no jogo o Pikachu também é dublado por uma pessoa. Pô. E é um cara que tem a voz tipo a do Danny DeVito. Então imagina. Caraca. Isso que eu prefiro. Ryan Reynolds, que é menos. Olha o Pikachu. Ele é muito bonitinho. Vamos, Pikachu. Muito fofo. Eu quero o bicho. É, o próximo filme é polêmico também. Tá? Mamilos. Pra algumas pessoas. Pra algumas pessoas. Pra algumas pessoas, porque o pessoal só sabe reclamar, bicho. Eu, Beatriz, gostei. Mas eu prefiro assistir as coisas. Eu sou do tipo de pessoa que prefere assistir antes de. Então. Vou parar de suspense. Então foi o Aladdin que saíram as primeiras. E aí? E tipo, ai, meu Deus! O gêmeo não é azul. O gênio não é azul. Ai, meu Deus. Mas a Jéssica tá muito branca. Ai, meu Deus. O Aladdin tá muito velho. Ai, meu Deus. Vocês são muito chatos. Vai. Ai, meu Deus. Eu não imaginava que o filme ia ser desse jeito. Ninguém perguntou pra essas pessoas. Este não é o meu filme. Ia reclamar. A minha favorita é assim. Mas o filme vai ser igual a animação. Vocês têm que decidir. Vocês querem o gênio azul, vocês querem que seja diferente da animação, vocês precisam, né? A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Eu acho que o filme, o trailer é igualzinho o trailer do desenho. Arrepiou essa musiquinha. Eu fui assistir o Aquaman e o primeiro trailer, um dos primeiros trailers que passa antes de passar o Aquaman era o Aquaman. Olha que incrível. Minha mãe achou o máximo. E minha mãe não, eu não lembro de ver minha mãe assistindo. Minha mãe é muito top. Minha mãe é top. E eu não lembro dela ter assistido o desenho do Aladdin. Então se ela ficou interessada, talvez funcione como funcionou a Bela Fera, como funcionou o Cinderela. Ela é muito melhor que o desenho e o sim. Então, e Bela Fera também foi igualzinho. O desenho foi ótimo. Eu gosto do Bela Fera, eu acho ele visualmente. Então, gente, caraca. Deixa o Aladdin trabalhar. Ah, eu queria falar outra coisa. Reclamaram pra caralho do Ai, as princesas de estão aí há 500 anos, gente. De vez em quando tem que mexer um pouquinho. Ué. E outra coisa que eu queria falar. Ai, porque os gênios, não sei o quê. Gente, os gênios da Broadway são exatamente iguais. O gênio do Will Smith. Igual. E eu queria lembrar vocês que a Broadway, a peça tá na Broadway há mais ou menos uns 10 ou 15 anos. Então vai tomar no cu que seu negócio funciona na Broadway. Vai funcionar no cinema, entendeu? Deixa o gênio lá com a roupa escandalosa, da hora. Tá bonito pra caralho. Ai, que O gênio, ele precisa de CGI no pintura. Vai ter, ele vai ficar azul. Sim. Primeiro, é tão irrelevante ele ficar azul ou não? É que é a forma humana, né? O gênio, no, na própria animação, ele vira. Sim. Ele tem uma forma humana. Sim. Sim. Tem até aquela teoria de que o cara que apresenta no começo é o gênio. Sim. E a galera. É assim, nem saiu um primeiro trailer, a galera, tipo, mostrando o gênio. Não, gente, é que assim, eu entendo que às vezes você... Eu queria outro ator pra fazer o Aladdin. O ator que eu queria pra fazer o Aladdin era o Avan Jodia, só que ele é canadense, ele não tem ascendência nenhuma árabe, indiana, ou que seja, que foi o que a Disney usou de critério. Então, tipo, ele não ia ser escolhido. Eu também acho que esse ator é um pouco velho pra fazer o Aladdin, mas deixa o Nino trabalhar e depois a gente avalia. Ou se foi ruim, sabe? Tipo... É, porque a gente sabe muito bem que esse negócio de avaliar só por aparência não costuma ser benéfico, né? A gente tem que esperar o ator tipo atuar, Estelar. Fazer... Estelar, o Batman do Ben Affleck. A Mulher Maravilha, né? Batman do Ben Affleck, por favor. Eu falei mal da Mulher Maravilha. Não. Eu falei mal. Foi a última vez que eu falei... Perdão. Que eu falei, ai, gente, mas essa moça tão magrinha pra fazer Mulher Maravilha. Eu falei a mesma coisa. Foi a última vez que eu falei mal de alguém sem assistir as coisas antes. Eu aprendi minha lição. O Rafa foi comigo no cinema assistir Mulher Maravilha. Eu saí da sessão pedindo desculpa pra ela, não foi, Rafa? Foi, não, nós dois, porque assim, as escolhas, o pessoal tem que ter muita atenção. E, ao independente de aparência, o que mais importa pra mim é a atuação. O gênio, cara, pode ser verde. Se ele for igual o gênio que eu conheço da animação, caricato, passa tá mesmo, valendo, cara. O gênio pode ser rosa, pode ser verde, transparente. Vai ser engraçado. Meu. É isso. O visual tá ótimo, gente. Pelo amor de Deus. Olha as roupas, tá super coerente. A dificuldade do pessoal é entender o que é uma adaptação. As pessoas elas parecem criança nada, assim, ai, não tá do jeito que eu gosto, não tá do jeito que eu... É um negócio dos desenhos, sabe? Que as pessoas falam, ai, estragaram o Thundercat novo, não é pra você, né, meu anjo? O moleque de 6 anos, não sabe a porra do Thundercat. Só ver o She-Ra. Mano, nossa. Eu tô vendo o She-Ra, deve sair review em breve lá no site. Cara, todo mundo falou que é bom, né? É fantástico. Absurdo. Tô falando super bem. Tanto roteirização. Então, me julgaram antes. O Minas Super Poderoso. Não é pra mim que assistir a versão original, é pra minha prima que tem 6 anos agora e vai assistir, entendeu? Eu tenho que saber que esse desenho não é pra mim. Se eu quero assistir a minha versão, eu vou lá e assisto a versão original, que tinha um diabo travesti. Eu amava. Eu tinha tudo que vocês podem imaginar do Melhor Delas, eu amava muito. Bom, o próximo, eu não tenho como avaliar porque eu não gosto desse tipo de filme, mas é Godzilla. Aí eu deixo pra vocês, são mais juntos, engajam. Ah, isso aí eu passo a minha vez, sim. Não, eu gostei do visual, só que eu fiquei empolgado pelo Bruno que conhece e ficou empolgado. Olha, aí eu falei, nossa, então realmente é bom. O Bruno empolgou mais a gente do que o trailer. Sim, aí eu falei, carai, se ele gostou, eu acho que o negócio é bom. É curioso, porque quando falaram que teria um novo Godzilla, eu fiquei com o pé atrás, porque aquele que teve no ano 2000 é muito ruim. É muito ruim. Aspecto, assim, ele é ruim como filme e ele é ruim como uma nova versão de Godzilla, porque Godzilla sempre foi algo que ele tinha um texto legal, sabe? Ele sempre falava sobre o problema da guerra, das bombas atômicas e tal. Ele foi criado pós-guerra justamente como uma espécie de representação cultural do Japão, de como eles reagiram ao ataque do Japão. É muito doido, né? Como é que nós vamos reagir dessa porra? Ah, vamos criar um jacaré gigante que pise em tudo, velho. É isso. Eles não brincam em serviço. É uma força da natureza. E nesse filme tem mais monstros além dele, né? É, eu vou chegar nessa parte, assim. Ah, sim, senhor, desculpa. Godzilla, no reboot, ele é bem representado como isso, só que aí não existe uma criação de universo, né? Porque o Godzilla tem um universo muito grande. E agora, nesse Rei dos Monstros, mano, Mothra, King Ghidorah, sabe? Que são os monstros que batem de frente com ele nos filmes antigos, assim. São perfeitos, tanto em visual quanto em representação gráfica, sabe? Assim, tão perfeitos. Eu acho que com a Mi. Vai expandir mais ainda. É, assim. A Millie e Bobby Brown faz. Não, os atores. Eu comecei a... tinha o aquele cara lá que fez o Walter White, né? O Brian Cranston. O Brian Cranston. Agora tem a Millie Bobby Brown, sabe? Ele sempre, pelo menos nessa nova, esse novo universo de Godzilla com King Kong, eles estão acertando assim. Olha, o que eu acho legal desses universos. O que eu acho legal desses universos com monstros gigantes é que, assim, independente da. Claro, tem que ter monstros bem representados. Só que a história por fora, por que que aquilo tá acontecendo, tem que ser bem contada. Sim. Porque se começa errado contando ali e só foca na história, ataca o monstro aí pra batalhar com destruir a humanidade. Aí fica aí, gente... Cara, essa não tem segredo. É, uma boa história sempre vai fazer um filme, cara. Essa é a verdade. Por mais que às vezes os efeitos sejam limitados ou tenham algum tipo de limitação maior, uma boa história sempre faz mais sucesso. É, a história te prende, exatamente. Você nem pensa... Eu tenho assistido revistas, filmes do Akira Kurosawa recentemente, material especial do site. Mano, os filmes são da década de 40, 50. E eu continuo assistindo com a mesma empolgação do que a galera assistia lá na década de 50. Sabe, você tem uma boa história, a gente assiste. Exato, perfeito, cara. É, tá aí, por exemplo, alguns filmes, por exemplo, que... Pode até ser datados por efeitos especiais. Tipo o Superman 78, cara. Que a história é muito foda. Foda-se que... Quando vai ser viu, parece que você vê a corda levantando o cara. É? Não, isso aqui é um foda. Que eu adoro. Que, tipo, os efeitos são muito, muito chulos, mas eu gosto muito. Os fantasmas se divertem do Tim Burton. Sim, cara, é muito bom. É muito bom. É muito bom mesmo. Ele passa direto, não, acho que na Fox, sei lá. Genial. Tipo, cabeça diminuir, ele na maquete, sabe? Tipo, porra, genial. Sabe? Ele até fez uma referência a uma das cenas desse filme, esses tempos atrás, do vestido que tá crescendo. E é um efeito que, tipo, agora no negócio de 2018 da Netflix. Então você vê que as coisas do passado, cara, elas têm seu valor, sabe? Você não pode simplesmente falar, é ruim. É que, assim, a gente veio numa época que Os efeitos digitais estão muito em alta. Principalmente, assim, eu acho que um cara que a gente pode falar que foi mais o Michael Bay, quando ele criou lá atrás o primeiro filme do Transformers, ele deu uma valorizada tão grande no lance de efeitos especiais e cenas de ação. Que ele criou um monstro. Que ele criou um monstro, literalmente. Foi. Cada vez mais a indústria cinematográfica ficou dependente desse tipo de E gasta tanto tempo fazendo efeito e se perde no resto do filme que é bom. Foi o que eu falei ao pessoal. Depois que vi Bumblebee. Foi isso aí. Custa fazer um negócio simples, que tem uma história boa e todo mundo gosta. O próprio Michael Bay, quando a gente fala dele, é tipo, o cara das... É reconhecido assim, mas e as histórias dos filmes? Se esquece. Falou toda essa ladainha só pra falar que o Godzilla tem que ter uma história boa, fora os monstros gigantes. É isso aí. Mas o Victor só quer ver monstro gigante, velho. Não, eu quero ver robô. Ridículo. Um caminhão robô gigante montado num dinossauro robô gigante com uma espada flamejante. Jesus amado, que horror. Inventando o Godzilla. Bota mais que tá pouco. O próximo, ele vai nessa mesma linha que a gente teve com o filme do Queen, que ficou conhecido assim no Brasil, né? Que é boi. Que é o Rocketman. Que vai ter com. O nome dele é muito difícil de falar, mas eu acho que é Tagon. Ele vai. Tagon Aragorn. Fazer o Elton John. Isso, não era Gon, era Gon. Outro filme. É o Exit. Enfim, ele faz o. Que ele vai fazer. É uma videobiografia, eu diria, né? Do Elton. Sim. E o que a gente sabe dela até agora? Ela vai ter óculos, óculos, roupas escandalosas, maravilhosas, mais óculos, cara. E piano. Ó, óculos. Cara, ele tá muito parecido com o Elton John. E esse menino, cara, é tão bonito, ele tá muito parecido. É incrível. Que parece que vai ser um filme, ele, diferente do filme do Queen, ele vai ser mais porra louca, assim, vai mostrar algumas coisas mais. Sim, sim. Mas não vai ser tão contido assim. E é engraçado que no Kingsman o Elton John aparece, né? Uhum. No Kingsman os dois. Sim. E ela. Cara, esse aqui não é o Elton John? Mano, mas o Elton John tá dando uma voada. Porra. O que tá acontecendo nesse filme, velho? Cara, a gente ficou pelo menos uns 15 minutos debatendo, porque com certeza foi. Eu e minha mãe ontem, igual dos idiotas. É, porque com certeza foi nesse filme que o Tegel foi. Ficou com o Elton John nos bastidores e falou. Vocês assistiram o Sting? É aquela animação, Sting? Porra, então, muito bom essa animação. E aí ele o Tegel, ele. É isso. E nesse filme ele canta Elton John. Ele canta cara. Elton John. Pode ver, cara. Verdade. É, então, ele toca piano. Conectado. É verdade. É muito bizarro isso, velho. Eu assisti esse filme essa semana e tal. Acho que faz uns 20 dias que eu assisti esse filme. Diga-se de passagem, só tem gente cantando bem com a cena. E é legal que... Ele é fã. Sei lá como é que fala. Eu esqueci. Tori, alguma coisa assim. Não lembro. Ele vai cantar no filme. Ele vai fazer algum... Ele tipo, canta, um... né? O menino é tipo... É, ele é um... Cagou no Robin Hood, mas quem sabe agora ele... e aí, tipo, uma das coisas que a pessoa reclama, fala, mas o Rami Malek não canta. Puta, ia ser difícil ele cantar igual o Freddie Mercury, né? Gente, faço da terra. Em nenhuma encarnação vai cantar igual o Freddie Mercury. Tipo, sim, não sim. existe outro. É, mas... É... Sabe, porque ia ser tudo ridículo ter assistir o filme e alguém cantando que não fosse a voz original, sabe? Não, para. Aí é legal que nesse do Elton John, o cara canta, ele vai conseguir. Ah, na hora que o cara tá compondo, o cara vai fazer as vozezinhas e tal. E tipo, lógico que talvez, né, no decorrer do não, deve ser a voz do Elton John voz, mesmo. Né, sobre, é. Né, o Rami Malek. Só que eles sobreporam a voz dele com a voz do. Original do Fred. Usaram a voz daquele cantor dele canadense. O Mark, não sei das quantas. Mark Mattel. O Mark Mattel gravou algumas vocalizações. Então tá lá. Uma trivia. O filme do Queen seria dirigido pelo diretor que vai fazer o Rockman. Só que por causa de conflitos da agenda ele não fez. E aí, quando o Bryan Singer demitido, esse cara que terminou o filme. Ah, então tá vendo. E eu tenho certeza que as cenas que eu mais gosto, as cenas que eu mais gosto de Bohemian, com certeza foi esse cara que gravou. Com certeza. É porque dá pra ver a diferença nítida. Aquela cena da chuva. Enfim, esse é um filme que eu vou fazer questão de assistir com minha mãe, assim. Legal. Porque eu sei que ela vai gostar muito, é, e eu também. De tabela. Eu gosto de. Queen foi um sucesso. A gente cantou, a gente chorou, foi muito legal. Eu acho que esse vai ser nesse mesmo ponto. O Elton John é tipo aquele cantor que pode cantar em qualquer lugar que as galera vai assistir, sabe? Não, tô te falando, a gente canta no Rock in Rio, no Boteco, no sei lá, a galera assistir. A gente virou o ano de 2018 pra 2019 assistindo o show do Elton John na TV, entendeu? Isso, Elton John, isso. O Elton John é tipo o Fábio Júnior é inglês. Isso, né, ele é o Roberto Carlos, Roberto Carlos que a gente queria. Cada um tem o Roberto Carlos que merece, né, mano? O próximo. Calma que eu me perdi. John Wick 3. Com aquele moço que dorme no Reeves. Formal também. O Keanu Reeves. Ou ele morre. Ou. Então, tem que dar uma investigada aí, porque o filho da puta não envelhece. Eu acho que ele bebe sangue de fuga. Sequer. Nossa, não bebe sangue de vista. Esse vai ter um cavalo em Nova York, então já, gente, já é legal. Eu confesso que eu nunca tinha escutado falar desse filme. Eu não sei se eu tava. Olha, você nunca assistir. O primeiro é o seguinte: é uma história de vingança de um ex-assassino que mata um cachorro dele e ele mata todo mundo. Eu acho justo. Poxa. Eu chamo de justiça. É um resumo do primeiro filme. Poucas pessoas sabem usar um lápis como ele. Exatamente. O segundo filme também é uma história de vingança. E o terceiro filme parece que vai ser tipo uma terceira história de vingança. É tipo o Busca Implacável. Eu ia falar isso agora. Ele é um filme. Ele é como se os caras matassem o cachorro do Leonilson. É isso. Sequestra um cachorro do Leonilson, é isso que acontece. Da mesma coisa, daria a mesma merda, velho. Da mesma merda. E o pessoal tem falado bastante do. É, o John Wick tem uma coisa curiosa que as cenas de ação, as coreografias de luta e de tiros, elas são cruas, sabe? É, sim. É que o diretor do primeiro filme, ele era dublê, né? Isso, ele virou, foi ele que fez o Deadpool, né? O 2, não foi? É, foi ele que fez o segundo Deadpool. Assim. Exatamente. Não, mas me desculpe a curiosidade, eu não assisti também. Mas por que o cara tem um cavalo? É por isso que não. Isso aí, isso é no terceiro. É, a gente não sabe. Eu acho que ele roubou um cavalo da Guarda Municipal. É, sabe aqueles caras que andam no Central Park? Ah, tô ligado. Então, é algo. Eu tava achando que o negócio eu já tava viajando. Não. Ele é um mercenário, ele é um assassino de aluguel. Ele faz isso. As pessoas compram. Ele é parte de uma sociedade de assassinos. É, nossa sociedade. E aí deu, em algum momento deu uma merda, ele se aposentou. E a galera toda respeita ele. Todos os assassinos do mundo, puta, é o John Wick. Ah, esse cara é muito foda. O bicho papão. Eu tô tão acostumado a fazer um romance que eu acho que eu nunca nem pensei nesse filme, velho. Cara, você tem uma ideia? Ele é terceiro ou quarto dan de faixa preta de Kung Fu. Caralho! É verdade, o cara é livre. E ele treina, ele que faz todas essas cenas, ele não gosta, ele não usa dublê. Caralho, ah, lembra do Tom Cruise. É, mas da hora que as cenas. Tem algumas cenas, tem uma sequência de tiro que ele faz no segundo filme, que ele ficou ensaiando na casa dele, tipo, um mês, tá ligado? Pra ser muito real, tá ligado? Ele é muito dedicação. Pô, cara, tem no primeiro filme, eles têm um hotel de mercenários. E nesse hotel de mercenários, que os mercenários, quando vão cometer os crimes, eles se hospedam nesse hotel. E dentro desse hotel não pode ter nenhuma briga, não pode ter. É regra do hotel. É muito foda isso. Cara. Não pode bater, não pode. Não pode matar. Tem que matar um amiguinho. E o mais legal, assim, tipo, a gente falando, parece um negócio muito absurdo. Só que o modo como é retratado na história se torna tão natural. Você acredita que aquilo já foi, tipo, pode explicado há anos, sabe? Que tem uma super história, um background por trás. Sim, não, sim. Caraca, é como se tivesse uma história anterior, muito forte. Tanto é que, tipo, nos primeiros momentos do filme, tem uma hora que chega assim, um cara, tipo, poderoso chefão, Dom Corleone, né, mano? Um dos gerentes do Dom Corleone falou assim: ah, eu briguei com um cara aí, não sei o quê. Ah, é? Quem foi que você brigou? Ah, com o John Wick. Nossa, o Corleone do Barato só falta suar frio, velho. Quando escuta o nome do John Wick. Pelo amor de Deus, não acredito que você fez essa merda, meu velho. O John Wick não, velho. Você não fez isso, velho. Só nesse diálogo você já sente a pegada do negócio. Você vê, cara, esse cara é diferente, velho. A importância. E é legal que vão fazer uma série baseada nessa sociedade de assassinos. Puta, que massa, isso eu não sabia. Na paralela ao John Wick. Isso. Legal. Vai se passar no mesmo universo. Bom, próximo filme. Eu acho que o próximo filme, o hype dele é quase nulo, assim, eu diria. Porque, tipo, o histórico não é assim, nossa, quantos filmes bons. Ainda mais que é o filme dele. Né? É, então, das críticas. Os meninos assistiram uma cena lá no. Os meninos ou foi só o Rafa? Não lembro se tinha mais gente. Uma cena que tinha sido. Mas que as críticas. Outro erro do estúdio, né? Que não tá lá aquela. Assim, os 15 minutos que a gente assistiu lá foram bem legais. Parece que são os 15 minutos iniciais do filme. Mostram o X-Men pela primeira vez uma missão espacial. E pela primeira vez trabalhando em grupo. Foi bem legal isso. Nossa, bem diferente daquele final do Apocalipse, lá que cada um dá uma porrada. Ah, então. eu achei bem interessante. O negócio do feminismo, lembra? Sim. As mulheres, elas, a pegada nesse filme parece que as mulheres vão ser comandar o filme, né? É, tanto a Fênix Negra, né, nem podia ser diferente, né? A Jean Grey vai ser a personagem principal. E ao mesmo tempo a gente vê a antagonista dela, que é a... esqueci o nome da atriz. É outra atriz ruiva, só foram escalas pessoas ruivas pra esse filme. Isso, e, ruiva. Que provavelmente vai ser uma Shi'ar, e a gente não sabe ainda, né, o papel dela correto, né? E... uma alienígena, exatamente. Nos quadrinhos ela já vira a Fênix Negra sendo tão jovem assim, eu achava que ela, quando é porque eu tenho essa impressão. Cara, assim, o timing dos quadrinhos é bem diferente do timing que tem. Exatamente. Exatamente. É um timing bem diferente. Ah, tá. Os quadrinhos, por mais que seja uma escola, usem o nome escola, funciona mais como uma universidade. É porque... Sim. Eu sempre tive a impressão, principalmente no desenho que passava na hora do almoço, eles, por mais que eles estivessem nesse, ficavam mais velhos, assim. Tipo, por exemplo, pra mim a Kitty tinha a idade de tipo, 16 anos. Ela e é a Jean Grey e o Scott eram mais velhos, assim, entendeu? Na minha cabeça, não sei se eu você. Não, mas nos quadrinhos é meio que... É mais ou menos isso mesmo. É. Entendi. Obrigado. Podemos. Viram o corte atual do filme, né? O primeiro corte falaram que é inassistível, e aí teve um monte de regravação, regravaram o filme. Regravaram. Não adiantou com jeito de nada, né? E aí agora teve um novo corte e falaram que é a pior coisa já feita. Deve ter resolvido, né? Porque agora tá assistível. Só é ruim. Não sei não. O próximo é uma série de filmes que eu gosto. Agora, MIB Internacional, né? O primeiro e o segundo filme eu gosto muito, o terceiro eu acho uma merda. O elenco de Thor 3. É isso que eu ia falar, eu torno. E a Tessa Thompson de novo e o Chris, ou sobrenome difícil da porra, de cabelo curto e papo. Então, não vão sequestrar ninguém da família do Liam Neeson, né? No mundo, então. Então ele tem o Liam Neeson, a filha. Ou ele vai morrer também, ou o quê? Eu não sei, eu sinceramente não sei o que esperar do filme, não sei que linha que ele vai seguir. Eu gostei do trailer, eu achei bem engraçado. Eu gostei da homenagem. Futuro após o MIB 3. O MIB 3 é uma bosta, ele podia não existir. Falei. É o Cable. O K mais jovem é o cara que faz o Cable no MIB 3. É. Também não adiantou de nada. O filme é ruim, o 3, enfim, mas esse daí parece ser legal. Eles fazem até uma homenagem pro Kai Jayer, era isso, não era? Isso. Eles aparecem numa imagem no fundo de uma das cenas do trailer. Achei da hora. Mas o filme parece legal. Eu gosto de que se tem uma menina na equipe. Uma gente. Gostei do negócio do carro, dele tirar as coisas da roda. Achei sensacional. Sim, assim. E o Chris, o Hamilton. Eu gosto da dupla. Bom fazendo comédia, né, cara? É verdade. Ele tem... Ele tem um tempo de comédia muito bom, velho. É verdade. Então, assim, eu acho que esse filme tem tudo pra dar certo. Porque ela é uma boa atriz. Assim, ela é ótima. E ele é muito engraçado. E eles trabalharam muito bem juntos em Thor, né? Então, eles têm uma química. Eu acho que vai ser mais ou menos a pegada do primeiro Homem de Preto, quando o Will Smith, ele é muito... Ele tem um tom de comédia que é muito bom. E o Tommy Lee Jones, ele é mais ranzinza. Mas ele é um ator foda. Isso. Das deixas legais. Isso. Então, acho que vai ser a mesma dinâmica, velho. Não, o jeito que o Will Smith se comporta no primeiro filme é fantástico, velho. A gente assistiu esse filme muito... E eu achava o máximo, tipo... Porra, tem coisa explodindo. Eu era uma criança, eu nem tinha assistido isso. Mas eu gostava tanto do filme e dos bichos, as lombriguinhas barriguentas, que eu não lembro o nome agora. Eu achava aquilo genial, cara. Genial. É um dos poucos filmes que tem alienígena que eu adoro. Porque geralmente eu não gosto muito de filme de ET, eu tô muito de medo. E MIB não. MIB eu adoro. MIB é o primeiro foi muito bom. É muito bom, cara. É um filme atemporal. Não, e tinha o Alien, que é um cachorro, acho que era. Ah, sim. Porra, é sensacional, cara. É sensacional. Era o Bulldog francês, né? Era maravilhoso. Ele tem mó voz grossa na dublagem. Não sei se é assim. Ah, é fantástico. O próximo filme. Os quatro próximos filmes é de tocar o coração, né? Ah, então. O próximo filme, eu confesso que eu tenho. Eu fiquei um pouco de dúvida quando falaram que ia ter um quarto filme, porque pra mim já tinha encerrado no 3 e eu tava satisfeita. Já tinha chorado, que é o Toy Story. Eu achava que no terceiro filme tava bom, podia encerrar e a gente podia seguir o baile da Lígia. E aí, de repente, também, tipo assim, não, nós vamos fazer um quarto filme. Tá, e aí, ele vai começar de onde parou? Ele vai começar antes de começar o primeiro? E aí, pelo que eu entendi, ele vai começar de onde parou. né? Ele vai contar a história da menininha, que da menininha. Eu não lembro o nome agora. Uhum. Eu não sei. O Andy foi embora e chama de Smart. Então eu não sei. Então, mas é porque, na verdade, no Toy Story a gente tava. A gente se colocava no lugar do Andy, né? Por isso que acho que talvez seja mais difícil da gente entender, né? Por que eles vão continuar sim, a história? Sim, a história sim. Do Andy acabou, então, né? Acabou. Eu tava muito reticente, porque pra mim Toy Story é a melhor animação que tem da Pixar, sabe? Tipo, quando a gente fez aquele o ano passado aquela brincadeira de guerra das animações. Sim. E, tipo, caiu no final Toy Story e Rei Leão, assim, eu falei, ah, se foda, Rei Leão, mas é que. Mas Toy Story é uma animação que eu gosto demais. Mas se a gente prestar atenção, a gente tá olhando pra nossa geração, né? Mas sim, não, hoje a gente tem uma geração nova que precisa se relacionar também com os brinquedos, com o Buzz, com o Woody. E talvez essa criança pequena. Seja esse mundo, alvo, sabe? Da vez, né? Agora. É que a gente vai fazer mesmo na. Pra que vocês estão fazendo isso? Vocês já tinham feito um final tão bonito que uhum. Alguns de nós, inclusive, calhou a idade. A minha idade calhou certinha com a idade do Andy. 18 anos mesmo. Então, tipo, pra mim foi um tipo. Foi um choque absurdo, assim, tipo, puta merda. Ele virou adulto, eu virei adulto, o que eu faço da minha vida agora? Então, tipo, pra mim não fazia sentido o quarto filme. Mas agora, né, quanto mais saem coisas, mais interessados a gente acaba ficando. E pode ser que seja um... Não sei. Sim. Eu adoro as animações. A Pixar costuma não errar com histórias, né? Às vezes eles têm algum erro em relação... É, às vezes tem uma animação um pouco mais fraca. Tipo, Dory é um pouco mais fraco, mas não é ruim. É, e aí, não é tipo, ruim. E ela aí, faz sentido tipo, existir. Com três pés na porta, que faz coco, sabe? Coco, pra mim, é um absurdo, assim. Ela tomou o lugar de animação favorita pra mim. Eu amo aquele desenho, gente. Sim. É a coisa mais linda do mundo. A cena da avó... Eu queria ligar pra minha avó depois. Eu falei, oi, tudo bem? Deixa eu chorar no seu colo. Pelo amor de Deus. Então, acho que ele tem potencial, sim, o Toy Story 4. Apesar de eu tá processando ainda a informação. É aquele negócio, por exemplo, o próprio Incríveis 2, ele podia ser melhor do que foi. Mas mesmo assim, sim. É uma história relevantíssima, se a gente for ver. Ele é agradável de assistir. Se assistir ele direto, assim, você nem sente passar. Ele liga mais algumas pontas do negócio pra passar. Sim, sim. Ele não é um filme caça-níquel. Não. Assim, então, por isso que assim, a Disney não lança. Filmes, continuações da Pixar, né? A Disney faz que o vídeo. Eu ia falar isso, não. A Disney é muito caça-níquel. Agora a Pixar não. A Pixar não, ela espera, ela faz tudo bonito no tempo. Tipo, Dory, eles esperam 10 anos pra continuar a história. Então eles fizeram. A história é bonita. O processo. A história não é. Demora pra cacete. Muito muito mais trabalhoso. Eles demoram, acho que, 2 anos pra construir uma animação, velho. 2 anos. É isso. Só de pensar. Eu acho que vai vir outro filme bom. Todas, imagina a complexidade que tem aí no meio, né? E assim, hoje eles levam 2 anos. Então, imagina antigamente, né? É. Exatamente. Não, antigamente era 4 anos. Então, essa animação é de 94? É, né? É. Isso, é. Foi a primeira animação computadorizada, né? Na época era. Sim. Foi a que revolucionou, né? Senhora Mara. Senhora Marocas. Marocas. Ah, eu adoro esse desenho. Bom, é o meu xodó. Eu vou falar que é o filme que eu mais tô esperando. Eu tô cagando pra Vingadores. Cara, eu tô esperando muito, muito, muito por Laços da Turma. Porque ele é literalmente um filme que eu esperei desde pequena pra assistir. Assim, ele é baseado nos quadrinhos, né, do Victor e da Luca Fage. Que são três, é o Laços, Lições e Lembranças. O filme vai abordar o primeiro. E grandes chances deles fazerem os outros dois quadrinhos também transformando. Aí o elenco é a coisa mais linda. Eu acho que as pessoas que falam mal do elenco têm tudo que se fuder. Potências. Ah, porque o Cebolinha tem muito cabelo, tô nem aí. Até ele é fofo, ele parece Cebolinha. Ah, é porque a Mônica não tá gordinha o suficiente. A menina é a cara da Mônica, gente. Olha a cara. Ela é igualzinha a Mônica. Pra gente relacionar nessa lista aqui, que filme não falaram não, O ápice pra mim foi tipo, ah, a Magali é muito magra. Oi, tudo bem? Vocês vão? A Magali é muito magra. Sim, sempre foi magra, cara. É magra. Eles chamam ela de magra. É magra de ruim. É, ah, não, porque o Cascão é branco. Gente, o Cascão sempre foi branco. Eu não sei que fazia isso, vocês estavam falando, mas o Cascão é branco. O personagem negro é o Jeremias. Excelente é aquilo. Gente, eu juro. Meu Deus, as pessoas são malucas, entendeu? E aí, eu como muito fã, como vocês bem sabem, eu fico puta com isso. Não, do cabelo do Cebolinha também, porra. Eles queriam que as pessoas rasgassem. Caralho, que moleque tem só 5 mil no cabelo? As pessoas são doidas, gente. E assim, eu sou suspeita, né? Porque tudo que envolve Turma da Mônica, eu choro igual. Mas os trailers até agora, todos que saíram, olha... Os meninos tapam. A gente tava na Comic Con, no painel de Marisa Souza Produções. Quando passou o trailer de Lasso, foi uma escala, assim, de... As crianças apareceram a primeira vez, todo mundo... Oh! E aí, tipo, o trailer foi crescendo, aí foi, tipo, contando a história do cachorro e tal, não sei o quê. Mano, quando apareceu o louco, todo mundo surtou. Foi abaixo. É, porque todo mundo ficou louco. Aparece no quadrinho, mas ninguém esperava na. Loucura, loucura. A pegada do quadrinho, ela é muito efetiva, então a pegada do filme deve seguir nessa linha também. Eu chorei com todos os trailers, eu sou ridícula. Mas a Turma da Mônica é muito sagrado pra mim, assim. Deus no céu e a Turma da Mônica. Eu acho que vai ser muito emocionante. É bem legal, assim, tanto para as crianças como para os adultos. Sim, sabe? Tipo, a gente tem... É um negócio muito absurdo. O Louco, o Rodrigo Santoro, como Louco, aliás. E tem o Paulinho Vilhena. Paulinho Vilhena tá fazendo pai, gente. Paulinho é o Vilhena. Pai do Cebolinha. Ele fazia... Ele fazia séries teens quando a gente era mais novo. Agora tá fazendo papel de pai. A idade chega pra todos, né? Ele é a cara do Senhor Cebolinha. É sensacional. A mãe... Então, tipo, é um elenco muito, muito interessante, assim. E eu achei que as ter sido escolhido melhor. Você falou Paulinho Vilhena, eu lembrei do choque de cultura que o cara falou que qualquer família que tenha Paulinho Vilhena em seu seio tem problemas familiares. Com certeza. Meu Deus. Mas é isso, é um filme que eu muito, muito, muito, muito mesmo. Pra mim, ele vai ser o meu filme do ano. Mesmo que os outros sejam muito bons, acho que pela carga emocional que ele carrega e pela carga histórica, assim, como. Não é um bom filme. Exato. Eles pensaram na possibilidade de esse filme acertar tanto e a Mônica ser uma marca internacionalmente tão conhecida desse filme. Nossa, eu não tenho estrutura pra isso. Tô arrepiada. Que não dá pra ver, mas eu tô arrepiada. Porque eu acho que merece muito, inclusive. E, aliás, a turma da Mônica pra isso. No Japão, ela é muito famosa, né? Em Portugal, os Estados Unidos, os Canadá, não, as pessoas lentas. Em Portugal, né? A Turma da Mônica tem uma praça. Sabe, em Portugal, eles valorizam a Turma da Mônica do que aqui. Sabe, pra mim é muito revoltante, assim, mas enfim. Pode ser que a Turma da Mônica se torne ainda mais internacional. Então, e eu ia amar do fundo do meu coração. Isso eu acho que merece todo sucesso. A Turma da Mônica constrói caráter. Essa aqui é a verdade. O próximo. Aí que, obviamente, o telefone travou. Spider-Man. O próximo é o Spider-Man de volta pra casa. De volta pra casa? Longe de casa? Como é que é? É longe, não, longe de casa. De volta ainda não. De volta ainda não. De volta não. Eu quero o primeiro, de volta ao... É longe, de volta. Então... Quem assistiu o trailer lá na Comic Con... afirmou que foi o melhor trailer lançado na Comic Con. Isso que tava espetacular. Esse foi aquele dia que o painel tava... A gente não conseguiu entrar. Foi. Sim, sim. Eu gosto muito do primeiro com o Tom Holland. Eu gosto muito. Assim, ó. Eu, como aranha, é o seguinte. Eu acho... Posso ser xingada. Foda-se, vou falar. Eu assisti... O Homem-Aranha Tom Maguire, eu achava o Homem-Aranha o personagem mais chato da face da Terra. Eu achava ele muito. E as pessoas falavam assim: não, mas ele é mó legal. Tá? Falava, gente, mas ele é chato, a merdinha é um porre. Aí veio do Andrew Garfield e eu falei: não, beleza. Talvez o Homem-Aranha seja um cara da hora. É, e aí o do Tom Holland, pra mim, é outro nível. Assim, eu gosto muito. Não, pra mim, em relação aos outros dois, o personagem, o ator. o jeito que o Homem-Aranha se relaciona com as pessoas, ele é tratado, o Tom Holland e o Homem-Aranha dele é infinitamente melhor, sabe? Talvez a história não seja tão boa igual do Sam Raimi, o primeiro e o segundo, que são excelentes histórias, assim, o roteiro muito bacana. Terceiro é um absurdo. É absurdo ruim, cara. Então, tipo, eu achava ele muito, muito chato, assim. Eu falava, tipo, ele não tinha, sabe, pra mim ele era mais um... Era pra ele ser um cara pobre, que você se identificasse, aí você fala assim, pô, mano, mas ele é muito chato, velho. Era uma época diferente do cinema. Sim, também. Também. Acho que isso justifica muita coisa. Também. O Homem-Aranha é o seguinte, o Homem-Aranha é o meu personagem favorito da Marvel. Também é o meu personagem favorito. E X-Men. E é engraçado como o Tom Holland veio trazer pra mim. O Homem-Aranha, que eu sempre vi, o jeito do Homem-Aranha, o modo como ele interage com o Homem-Aranha. Sim, o Tom Holland me entregou esse tipo de desenho. De uma maneira renovada, sabe? Ele é um Homem-Aranha da nova geração, mas ele consegue conversar com a minha do Neto. Porque eu assisti por exemplo, os desenhos do Homem-Aranha, e ele sempre foi um personagem mais engraçadão, carismático e tal. E aí você assistiu o filme e você fala assim, não bate tipo aquilo que eu tava assistindo. Por que eles não conversam? Não tinha humor nenhum, né? Nenhum, então. Eu achava, você assistia o desenho e não batia. Eu falava, não. O trauma dele por meio do humor, né? A insegurança dele. Sim. Então, mas eu acho que isso é bacana. Dele, a pobreza dele. Isso torna o personagem humano, sabe? Você fala assim, não, beleza, eu poderia estar nessa situação aí. Sem poder. Mas eu poderia estar nessa situação aí. Sempre quando eu penso assim, alguém fala, nossa, mas quem que no meio de uma batalha faria uma piada? A primeira coisa que ele fez foi Homem-Aranha. Ele fazia piada com Thanos, assim, tipo. Foda-se, hein? Foda-se. Então, foda-se. Tipo, eu acho que é legal ter esse contraste. Porque, tipo, os personagens, né? O Tony, o Capitão e tal, e eles são caras mais sérios, assim, eles não vão fazer piada. O Capitão, imagina, nem fudendo. Precisa dele pra ele dar esse alívio. Cômico, sabe, no meio do desespero. Eu gosto muito da versão. Pelo que eu pequei, pelo que eu entendi da pegada desse filme novo, vai ser uma coisa mais tipo Shield, infiltração, uma coisa de espionagem, assim. E me lembro o desenho, aquele desenho animado, eu não lembro como é que chama, as aventuras do Homem-Aranha. Acho que é esse. É Ultimate Spider-Man. Acho que deve ser esse daí. Que ele trabalhava pra Shield, né? Isso, esse mesmo. Esse é muito legal. Esse eu acho que vai ser essa pegada mesmo. Ele vai estar como agente infiltrado da Shield, fazendo uma missão na Europa. Lá ele vai se encontrar com o Mistério, que também está sendo enviado pela Shield. Que vai ser o Jake Gyllenhaal. Isso, o Mistério vai lutar do lado dele. Isso é o que a galera que decide. O que eu acho que deve acontecer é que o Mistério... Eu acho legal. É um agente duplo. Um personagem com uma idade mais jovem. Ele tem 16, né, no filme? 16 no filme. Então eu acho da hora você ter um personagem que tem uma idade mais jovem, pra você pegar o público mais jovem também, tipo, o cara falar, esse cara tá na escola que nem eu, velho. Sabe, eu gosto muito desse lance de representatividade, assim, eu acho muito importante, eu gosto muito, eu defendo muito. Eu acho que essa versão nova do Homem-Aranha entrega. E eu sou muito fã do Tom Holland, eu acho que ele trabalha com o cara. Engraçado que, apesar de ele lembrar muito o Peter Parker pra mim, ele tem muitos traços do Miles Morales, sabe? Principalmente essa veia dele. É um mix, né? É um mix, cara. Eu acho que ele com o tempo, eu acho que nesse, no próximo filme dele, vai ser animal. Eu acho que esse ainda é um filme de transição, da gente entender o personagem. O terceiro vai melhorar bastante. Eu sempre vou esperar um filme do Homem-Aranha bom, sabe? Por isso que os dois filmes do Andrew. Os dois filmes do Andrew, pra mim, foram, tipo. Horríveis, cara. Tipo, apesar de ter muita coisa boa de movimentação, cenas de ação. O segundo é muito ruim. As histórias, até os roteiros eram muito mal feitos, sabe? Isso me incomodava demais, cara. Mas era a culpa do Mark Webb, né? Mark Webb. Não, Mark Webb e eu vi Arad lá, pelo amor de Deus. Esse uniforme também da imagem aqui tá muito. Tá da hora. Os uniformes são muito bons. Esse stealth, né? Tipo, cara, engraçado que ele pega um pouquinho, parece o do Homem-Aranha Noir. Assim, eu ia falar isso. Ele é um clone do Homem-Aranha Noir, né, cara? Cara, Só faltou as piadas sem graça. Bom, o próximo é um filme também muito esperado, muito comentado. Eu tenho um pé atrás com ele, que é o Rei. Porque eu tenho um pé atrás com ele. Eu detestei Mowgli. Eu achei Mowgli horrível. Eu tenho muito medo de acontecer a mesma coisa com ele. Esse filme vai ser muito bom, cara. Esse filme, assim, tipo, é que a gente tem Vingadores 4, mas, cara, pra mim esse daí é o filme mais foda que, tipo, de infância, assim, em relação à infância. Assim. É, então, se ele for seguir exatamente o que é animação, ele tem toda a minha atenção. Se eles fizerem o que fizeram com o Mock, puta merda. Então, cara, assim, tinha de outra base. O Mock era um dos desenhos mais favoritos da minha infância. Assim, sabe? Tipo, nem a música, sabe? Nem o somente Sim. o necessário Cara, conseguiu salvar o filme. Pra você ver como que as coisas que a gente assiste na infância nem sempre são boas, cara. Porque pra mim ele é muito parecido com o desenho da infância. Não é, cara. Eu tinha um disquinho. Mas ele tem a mesma essência, eu acho. Mas aquela é que é muito chato, velho. O desenho da infância me prendeu. Eu acho que o desenho da infância, por ele ser desenho e tal, ele me prendeu. E o filme eu achei um ponto. Eu desisti, eu não terminei de assistir o filme. Eu ouvi a música. Eu fui até a parte do orangutango. Depois eu não comentei mais. Mas o Rei Leão, aparentemente, vai ser de animação. E a animação é maravilhosa, a gente sabe. Eu adoro. Toda vez que eu assisto alguma coisa do Rei Leão, eu choro piedosamente, cara. Eu adoro esfregar na cara da sociedade que eu tive uma festa de aniversário temática do Rei Leão, com direito à pedra. Tá, chupa. Nossa, desliga o botão. Qual que é o botão pra fazer a pia cair? Não, cara, Rei Leão é da Trindade Trindade 2019. É Ultimato, Rei Leão e Shazam. Esses três filmes, pra mim, eu acho que nenhum vai superar a minha expectativa pra assistir esses três. Também espero isso. Eu acho que vai ser um filme. Tá muito bonito e o elenco é puta que. Cara, a gente tem o James Earl Jones. Prêmio, cara. Aí a gente tem o Donald Glover, né? Sim, ele tem 755 nomes, eu nunca sei qual que tem que chamar. E a Beyoncé fazendo a Nala. Entendeu? Tem tudo isso. Pra dar certo. É lindo, visualmente lindo. O trailer ser texto refeito. Mais maravilhosa que eu já vi na minha vida. Eu quero ver a cena dos da morte. Nossa, que horror. Aquela cena é muito triste. Tudo da manada. Não. E o Scar. Eu tô muito curiosa pra ver. Eu quero ver o Timão. O Scar tem toda aquela pegada de. Também. Cara, o Scar tem toda aquela pegada de malvado. E eu queria ver o Mufasa, como que ele ficou, sabe? A cara dele assim, tipo. Porque mas o Mufasa é só ver o Simba. É igual, cara. Mas é tipo assim, aquele ar, o Mufasa, quando você vê o Mufasa no desenho, ele já, você olha pra ele, você sente, cara, esse cara é o rei, esse cara é um paizão, então, esse cara é foda. Como que eles vão fazer isso? Esse filho da puta debocha. O Mufasa também. É, mas é o mesmo dublador. Eu sei que o Scar é um dos personagens mais filha da mãe do universo da Disney, né? Mas é um dos personagens que eu mais gosto, cara. E o que eu mais tenho a curiosidade de saber. Principalmente também a adaptação das músicas, já que não vai ter lá. Eu não aceito nada menos que música original. Então, eu quero as mesmas músicas do filme. Não me venha com outra coisa. Falado já que não vai. É o Mulan Chu. Vai tomar no cu. Não dá. Tem que ter, sabe? Tem coisa que a gente não. Então, mas sabe qual que é o problema? É que no live action, muitos musicais. Fica enjoativo, velho. Ah, sim. A Bela e a Fera. A Bela e a Fera é cansativa. É. Por exemplo, a cena da música do Lumière, eu não gosto daquela cena. Eu não gosto daquela cena do desenho, já, inclusive, acho chato. Então, e no filme eles fizeram de bonita, mas a música é muito chata. As músicas boas da Bela e a Fera é a música da Bela, a música do Gaston e a música do Fim. Tava bom, eu não me salvo demais a música. É isso. Mas eu acho que a Rede vai ficar muito. Seria a coisa mais linda da festa do tempo. O próximo é eu li essa semana, inclusive, o último filme da Fox com os personagens da Marvel, que é os que é com a Arya Stark, a Maisie Williams. Eu tô animado pra esse filme, curiosamente. Eu tô curioso. É um projeto. Não conheço os personagens, então... Então, o problema é que ele foi refeito quase inteiro agora, cara. Não, Novos Mutantes não. Novos Mutantes... Também. Eu também lembro dessa história que eles regravaram. Eles regravaram agora 60% dele, cara. Eles não regravaram porque ficou muito sombrio. Eles mudaram a visão do diretor, cara. É outro filme já. Eles incluíram agora um vilão novo no filme. Ah, não. Meu Deus do céu. Exatamente. O projeto inicial, eu tava muito otimista. Porque eles estavam seguindo uma pegada que é bem fiel no quadrinho de Novos Mutantes. Sim, sim. Os Novos Mutantes seriam o equivalente aos os Titãs, a DC, ou não? Nada a ver? Mais ou menos. Se eu juntasse os Titãs e a Patrulha do Destino... É, seriam mais ou menos. Eu faço comparativos com coisas que eu conheço, que fica mais fácil de entender também. Assim, por exemplo, vamos dizer assim, tudo que o Chris Claremont fez com os novos mutantes, assim, foi meio que replicado mais para frente, assim, tipo, em questão de dinâmica. Foi uma inovação que eles fizeram quando eles criaram os novos mutantes. Né? Uhum. Cara, então, esse projeto foi esse foi um filme que... esse foi aquele que falaram na época que ele tinha sido ficado muito sombrio e é por isso que ele foi o contrário, não é? Não, eles falaram que não estava aterrorizante o suficiente, a primeira desculpa de eles não ter lançado, né? Uhum. Eu lembro de alguma coisa assim. Sim, inclusive foi posteriormente eles falaram que os efeitos especiais ainda precisavam ser tratados, alguma coisa assim, né? Mas aí, nessa última vez que cancelaram eles fizeram algumas regravações, porque no corte que foi assistido, achou que, de repente, estava faltando uma ameaça de verdade. Eles queriam deixar o filme mais heróico, acho. É isso. Uhum. Eu acho que isso é um problema, porque Novos Mutantes não é um quadrinho de heróis. Eu não acho que seja. Eu acho que eles perderam a oportunidade de fazer um filme diferente, que não seja um filme sobre ser heróico, um filme com uma pegada totalmente diferente do que eles estavam fazendo, sabe? Eu até achei que seria isso que eles queriam, já que eles já tinham feito Logan, já tinham feito Deadpool, que tinha uma pegada diferente, sabe? Então eu achei que parar, refilmar, introduzir um personagem novo, sabe? Era desnecessário, velho. Era totalmente desnecessário. Sim, eu achei que assim, seria um filme fechado, focado nesses quatro moleques e o vilão seria o Urso Místico, sabe? Uhum. Que seria isso, uma coisa concisa, sabe? Mas parece que... Então, teve como chama? A menina que faz que vai fazer a magia, que é do... Ai, não. Esqueci o nome dela, cara. Não é essa magia, é outra magia. Ah, tá. Não, a magia daqui, a magia dos X-Men, que é a irmã do Colosso. Posso fazer? Eles botam. Esqueci, cara, o nome dela. Esqueci o nome dela também. É Taylor, alguma coisa. Não. Né? Taylor, deixa eu ver. Pessoas que têm nome com Taylor. Taylor Swift, Taylor vai ver aqui. Ana Taylor Joy. É isso. Ela comentou que eles estavam regravando, fazendo as refilmagens, tudo, porque o personagem que entrar ia fazer muita diferença na trama. Agora, ela não falou o nome, ninguém vazou ainda, não sei quem que é, mas eu fico pensando, caraca, quem será que possa ser que vai fazer tanta diferença assim, mudar tanto o filme pra tornar mais assustador? Sei lá, cara, parece que eles estão perdidos, porque parar o filme e refilmar pra introduzir um novo personagem com um filme inteiro pronto, velho. É tipo como se eles quisessem, tipo, agora que a gente vai ter que devolver pro estúdio, vamos pelo menos fazer alguma coisa boa aqui pra poder fechar. E aí fica refazendo. A gente tem exemplo do solo que teve o ano passado aí, que eles remexeram no filme. Sim, e aí no final... Na primeira remexida que deu de... Aí na segunda, na última remexida que eles fizeram, eles adicionaram o personagem do Paul Bettany. Uhum. Que, e a gente assistiu o filme, cara, é, praticamente acontece por causa do Paul Bettany. O que que tinha antes? Então, o filme era outro antes. Nas filmagens. O filme já não ter tido. Nossa, e se acontecer a mesma coisa aqui? Sabe? É. Eu não sei. Eu não sei. Eu espero que esse personagem novo seja o Fisch. Pra justificar as licitações e todas as coisas que estão acontecendo no. O Warlock também. É melhor fingir que botar fogo, né? Sumir com o filme. Finge que não existe. Vamos pro próximo. Bora. Então, o próximo é. Tá, Calipau. Vamos ser o Que é um filme baseado numa história real. Inclusive, ficou bastante bafafá. Filha da vítima original. Da vítima original ficou meio puta de contar a história no cinema. Eles passam em 69 e ele conta a história do Charles Manson. Sim. O Charles Manson é aquele maluco que tinha uma suástica na testa, né? Nossa, na testa. Carioca agora. Né? Tudo bem, Bia? Você tá roubando meu sotaque agora? É, conviver. Enfim, né, o Charles Manson é um criminoso, cometeu um monte de crime, a história vai ser sobre ele e sobre uma das vítimas. Tem um foco em uma das vítimas, eu não lembro qual que é, mas eu sei que a família ficou puta com isso, ficou brava. Mas, Tarantino, né? Sangue pra tudo que é lado. Não sei de que forma que isso vai ser desenvolvido, porque... Tipo, tem o DiCaprio e o Brad Pitt. Um é um ator e outro é o dublê. Isso. E aí, tipo, um ele é tipo fracassado e aí eles vão em busca de uma outra inspiração. Isso, aí, isso eu mesmo. Eu não entendi muito bem como vai ser desenvolvido, mas... Aí tem a eu quero saber como é que ele vai fazer o link de uma coisa. Liga com esses dois caras. Além a personagem que era Sharon Tate, era uma atriz e ela foi assassinada quando... E aí, quem vai fazer ela é a Margot Robbie. É por isso que a família não queria que fosse... Ah, é isso. Que fosse falado disso no filme. Eu lembrava que era um negócio absurdo, assim. É exatamente isso. Ela foi assassinada grávida. Ah, é o conto da Sharon Tate pro Lange. Isso, isso mesmo. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. É por isso que eles ficaram... Tentaram, né, barrar o filme, mas acho que no final o Tarantino... Eu acho que vai... tem um elenco do caramba, né? Nossa, mas além do DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, aí tem a Dakota Fanning, tem o Al Pacino, exato. É, eles falam que eles também... eu tô lendo aqui rapidinho, né, só pegar mais informações, que eles ainda vão falar do Steve McQueen, do Bruce Lee e do próprio Polo. O filme vai pegar umas feridas aí, acho que por isso que rola uma crítica aí. O Steve McQueen até vai ser o cara do Homeland lá, o Criminal. Aham, isso mesmo, isso mesmo. E vai ter o Bruce Lee também no filme. Isso, exato. Ô, louco! Caramba! Que isso? Foca no que eu tô gaúcho. O Tarantino não sabe fazer as coisas na coxa. Ele, quando ele quer fazer, ele faz que faz. Ah, não, sim, sai da frente quem estiver perto. Vambora. Mete bala, meu. O próximo. Isso, o próximo eu não assisto nem fudendo, que eu. It. O Dave, que coisa. O próximo é It 2. Ai, meu. Olha a cara desse filho da puta. Ele vai se comer. Ok, isso, um dos melhores filmes que eu assisti recentemente. Ah, não, obrigado. No cinema. Não, é muito obrigado. Bom. É muito não. Bom. Pois ele puxa meu pé. E a ideia deles dividirem essa nova versão em dois filmes foi a melhor coisa que fizeram, porque eles puderam contar. Porque o livro é imenso. Não, meu irmão tá lendo, velho. Dá pra matar alguém com aquela porra. Problema, tijolo na obra também dá pra contar. O problema é que assim, o primeiro filme ele foi feito contando as duas histórias no mesmo filme. Então é um filme de quase 3 horas, só que aí ele conta mais picado a história da infância e desenvolve um pouco mais a fase adulta. Isso, o que foi feito tá nessa... original, né? Isso. Beleza. O que foi feito agora é que o primeiro filme focou unicamente na fase infantil. Que eu achei muito bom, porque conseguiu construir muito bem para quem não conhecia o Pennywise. E agora vai ser realmente uma fase adultos contra o Pennywise. Em teoria, é isso. Se não mudarem nada, vamos ver o que vai acontecer. E o elenco também escolhido não era o elenco que muitas pessoas esperavam e pediram, mas foi um elenco muito bem selecionado. James McAvoy, mano. Começa com James McAvoy, né? Mas... James McAvoy, Jessica Chastain. Sim. É, foi bem assim. É praticamente o Zé Smith. Eu ia falar isso agora. Eu ia falar exatamente isso. Chris Pratt e etc, etc, mas... Mas é que as pessoas, na verdade, tem hora que elas querem só nome, né? Ah, chama o fulano. Não. Eles pra calar. Tem que fazer as crianças mais velhas. Tem que ser parecido com a porcaria das crianças, velho. Senão não faz sentido, mano. Não só isso. Tem que ter agenda, contrato, hein? Também. Tem tudo. As pessoas, eu acho as pessoas muito querem bom. Também. Mesmo ator, sabe? O ator tem que entregar aquilo, né? Eles buscam um perfil de ator, né? Sim. Que é aquele famoso cast actor, né? O ator que consegue fazer aquele tipo de papel. E eu fico revoltado com as pessoas que assistiram o primeiro filme e não entenderam. O Victor tava comigo e se lembra disso aí. Teve gente que falou, eu não acredito que eu vim ver um filme de terror e acabei dando risada mais do que me assustei. Então a pessoa. Mas gente, que filme é esse? Não entendi como é que você olha pra esse palhaço da risada, velho. Não entendeu. Porque assim, o pessoal acha que o grande coisa do negócio é o Pennywise, que é um palhaço assassino. Não é isso. O intuito é que o Pennywise é o maior medo das pessoas. E aí, um dos personagens tem como maior medo o palhaço, cacique. Então, uma das representações é o palhaço. Mas não quer dizer somente isso. Aí o pessoal fica dando risada. Em determinado quase tipo o bicho papão. Exato. É como se fosse isso. Certo. Mas daí numa personificação maior, que sim, acaba assassinando, e aí vai. É só pra fazer o paralelo pra ver se as pessoas entendem, sabe? Tipo, sabe o bicho papão no Harry Potter? É a mesma coisa. Ficando melhor. Não tem ridículo. O menininho lá é a Bia. É isso, o menininho sou eu. exato. O menininho é a Bia. Mas enfim, vai ser bom. O próximo é seguir essa linha de palhaço. Filme. É um palhaço que eu não tenho medo. Olha só que maluca. Porém, todavia, entretanto, depois da informação. O Bruno passou hoje a informação do filme, né? Que eu falei, mas não entendi porra nenhuma desse filme. Não, depois das notícias de hoje, eu fiquei assustado com esse filme. Eu não sei, eu não tô entendendo mais. Cara, eu tô... A ideia sabe aquele... o quadrinho da Turma da Mônica? Todo mundo gritando pra um lado. Por que que tá acontecendo? Sou eu. Não sei. Por enquanto são rumores. Mas as informações iniciais é que o filme vai se passar numa época em que Thomas Wayne vai assumir Gotham como prefeito. E ele vai ser uma pessoa corrupta. E a corrupção dele vai gerar todo o drama do Coringa. Vai ser tipo pré-Bruce, pré-Batman, pré-tudo isso. E aí, não o universo onde o Thomas Wayne tá vivo. É isso. Tipo, é ano passado mesmo. E aí vai se passar nos anos 80 e toda a anarquia do Coringa vai ser gerada como resposta à corrupção de Thomas Wayne. Eu não consigo engolir isso, não. E a ideia pra é que o filme seja um drama político. De que o Thomas Wayne seja um reflexo do Donald Trump. Nossa, exatamente essa descrição que colocaram. É o que o Neto falou hoje. É uma história interessante, mas por que o Coringa? Não bate com o personagem, velho. Não faz sentido. Outro filme com um drama político, sabe? Ai, gente, é o Batman do Nolan todo. Pegaram, acharam esse roteiro da hora. Peraí, e se a gente fizesse esse roteiro com o Coringa? Parece que é isso. Ele pensava assim, como é que a gente vai encaixar isso? Na TV, assim... Chama o Trump de Thomas e bota o Coringa aqui pra fazer o anarquista na luta. Nossa, que ideia sensacional. Aí no final, o Thomas Wayne fala pro Coringa, nossa, sua esposa também chama Marta? Beleza, vamos fazer as pazes. Aí o Coringa vira vice. Esse é mais um dos filmes que eu assisto quando sai. Esse filme, pra mim, ele já não tinha que existir. E se ele existe, ele tem que ser muito bom. Foi justamente o que a gente discutiu naquele vídeo também, né? Que a gente falou das expectativas, que a gente não entendia esse filme. Na época, o filme não tinha sido confirmado. A gente até brincava que era piada dos faxineiros, lembra? Era o filme do café. É, café. Aí cada agora dia mais tem essa imagem. Agora eu não sei o que colocaram no café desse povo, velho. Foi o gás do riso. Nossa, não é possível. É. Bom, o próximo... que eu tô com 6% de bateria, o próximo é o Exterminador do Futuro 6, que eu acho que já tinha que ter acabado há um tempo aí, galera. Não, cara, mas é legal o Futuro 6. Parece que vai se ligar diretamente à trilogia inicial. É, na verdade, não a trilogia inicial, o 1 e o 2, aí vai esquecer todos os outros que tivessem e vai pular direto pro 6. Ah, tá. Ele vai ser a continuação direta do 2. Exatamente. O pouco que eu conheço, gente. Então, o pouco que eu conheço do Exterminador era a série The Sarah Chronicle. Da Sarah Connor? Sarah Connor Chronicle. Era com a... E essa série era é legal. É verdade. Essa série tá muito legal. Não é? Olha, que série da hora. Mas era da hora. Não, era bom. Não, mas é porque pra quando pouco, a Sarah Connor nada, aparece, a história fica boa. É, o filho dela é mais isso. Velho também. No filme era um menininho, mas... Enfim. Era o John. Era uma série que eu gostava da série. Do filme eu não entendo porra nenhuma, mas eu gostava. É que os caras, quando fizeram os outros filmes, cara, tipo, quando você fez esse, o Genesis ou Salvation, que é a Emily Carr que faz a Star Wars, não lembro desses outros filmes. É o Salvation. É, aí você fala, caraca, cara, eu não consigo imaginar aquela puta girl power fudida do 2 ser essa mirradinha que Malemá grita, cara, que não que quer impor a força. Quando você olhava pra a personagem, como que é o nome da atriz mesmo? Esqueci o nome dela agora. Ah, cara, eu não consigo lembrar. É a mesma atriz? É a mesma filme que é a atriz do 2, é. Sim. Esqueci o nome dela. E tipo, você olhava pra ela, caralho, essa atriz é muito foda. Ela passava a ser a Sarah Connor, ela passava essa verdade. Então talvez ter esse envolvimento. Linda Hamilton, isso, perfeito, obrigado. Talvez ter a Linda Hamilton, ter toda a produção e os caras sacar, puta, a gente tem que seguir a ideia do 2, velho. A gente precisa seguir e ter o mesmo espírito. Talvez isso renda um filme bom. Talvez funcione. Talvez. Entendi. Só o visual. Então, o próximo. Já é B10. É, não, tá muito legal. O próximo é um que o Bruno tá amando, ele achou lindo. Ele gostou muito. Ele achou as pernas bem torneadas. Ótimo. É do essa discussão aí. É, eu acho que esse filme vai ser uma grata surpresa, sério. Eu também. Esse filme vai ser muito bom. Primeiro, o filme tem o Jim Carrey. Eu não sei, não posso opinar. O Jim Carrey é um doutor Eggman robô de Sputnik? É, sério? Eu não sei, gente. Eggman. Eu não sabia. Uma memória que também não sabia que era. E aí, assim. O projeto inicial era pra ter o Chris Pratt como protagonista do filme, que vai ser o humano. E aí contrataram outro maluco, opa. O visual a gente não sabe. Porque, assim, tem uma silhueta. Tem essa história estranha. E, tipo, parece que ele é um... Não sei. Meio humanoide, né? Vestido de ouriço. Eu espero que não pareça muito esquisito. Não, se for isso aí, não. Pode parar. Assim, é aquele filme das Tartarugas Ninjas dos anos 90. Mas, oficialmente é o seguinte, o Sonic ele realmente não é da Terra, ele é de outra Terra, e em algumas animações, ou quadrinhos, ou jogos, ele já acabou cruzando com humanos, especialmente no Sonic X, que foi o último anime grande do Sonic. Então, assim, o Sonic é um alienígena mesmo. Qual o conceito de cruzando? Não. Tá, obrigada, eu fiquei muito. Já vai pro lado polêmico. Porque ele falou bicho, é um bicho. Aí ele usa o termo cruzando. Eu falei, não, espero que tenha hoje em dia. Eu quis falar no sentido de encontrar um. Obrigada. Só a Bia. Já tava escutando Carol Whipson. Não, eu fiquei preocupadíssimo. Falei, gente, não pode seguir. Pra criança. Exatamente. Era pra ser PG-13, mano. Mas o Sonic tem mesmo essa silhueta, né? Ele não é nada diferente. Mas as pernas dele não é compridas assim. Não, as perninhas dele. Na cara, né? Por exemplo, se for baseado no visual do Adventure pra frente, que é o Sonic 3D e tal, e tem as... É, mas... É, só que... É o que eu falei, não dá pra definir uma silhueta. Então, a questão da perna ser comprida ou não tem a ver com a referência também, né? O tamanho, porque você vê que a cabeça dele fica bem grande. Então, tipo... Ele é um funko. Proporção, né? Eu acho que tá todo mundo se precipitando e espero que o visual não, seja... Não, é porque, tipo, foi uma sacada de marketing. Vai ser assim, igual o quê, Bruno? Detetive Pikachu. Ah, é isso. Não, assim, ó, a intenção foi boa. A sacada de marketing foi ótima. Tá todo mundo falando do filme, sabe? Tipo, toma esse negócio aqui que não diz nada. Meu, meta cumprida, deu certo. Toma, a gente pode mexer. Lembra daquela imagem? Eu não fiz nada disso. Terceiro, eu não sei o que esperar. Eu gosto do primeiro, detesto o final do primeiro, acho de graça e acho idiota, mas eu gosto do filme. Nossa, o segundo, eu tô assistindo umas cenas. O primeiro é ótimo. Eu gosto do primeiro, eu só não gosto do final, eu acho o final muito bom. O segundo é bom, não é ótimo, igual o primeiro. O segundo é bom. O segundo eu só assisti a cena do Elton John e eu achei... O segundo é muito bom, assim, mas ele tem o mesmo problema do Deadpool 2. Ele tentou fazer o primeiro aloprado, sabe? Uhum. Então, mas eu acho o primeiro bom, muito bom. O primeiro, pra mim, a cena da igreja é a mais foda. Aquela cena é uma das mais lindas de todas. Só que eu acho a cena do fim dele com a menina tão gratuita que, tipo, pra que tá essa cena aqui, velho? Enfim, não gosto do, filme todo e o final. Mas não pode se preocupar porque o fim. Não sei qual que é o. É, não, então. Passado. Ah, vai ser antes? É um prelúdio, né? É como se... É outra agência. Outra coisa. É a Conrad, entendi, né? Legal. E uma bom, coisa que é legal do Kingsman é que é um filme de quadrinhos que faz bastante sucesso e as pessoas não sabem que é de quadrinho. Sim, eu tenho, inclusive eu tenho os quadrinhos deles aqui em casa. Pra mim, o melhor escritor, tipo, ever, que é o Mark Millar. O cara escreveu o velho Logan, que fez o que é baseado no filme do Logan, Guerra Civil, Supremos, que é o filme da Marvel, que baseou os Vingadores, o Planeta Hulk, que é grande parte do Thor Ragnarok, que é baseado no Planeta Hulk, que é dele, e infinitamente, o cara é muito bom, pra mim ele é um excelente escritor, além do que é aquele filme que tinha a Angelina Jolie, cara, como chamava, Wanted. O Procurado? Ah, isso. Procurado. Então, é um filme dele também. É Kick-Ass. Kick-Ass é ele que criou também. O Kick-Ass. Ele é todo um escritor fodido. Não entendi. Vai ter o universo dele aí, né? Miller World, né? Agora a Netflix comprou, né, Miller World, né? Comprou. Provavelmente a gente vai ter bastante. Comprou a gente. Netflix, compra a gente. Por favor, me pague bem. O próximo é outro filme da Disney, que a Disney tá matando a pau. E a única coisa que a gente tem dele é uma possível imagem que pode ser ou não ser do filme 2, que é o Frozen. A gente nada, a gente não sabe a história, a gente não sabe pra onde vem, a gente não sabe que ele vai passar. Informação nenhuma sobre o filme, mas todo mundo tá com medo. Foi um absurdo de sucesso. Essa porcaria da música top. Sim, foi o maior sucesso da Disney, né? Eu podia falar assim, gente, eu nem gostei dentro do filme. Mas eu tô aqui no meu quarto, olhando pra três bonecos do filme, então eu estaria me entendendo, entendeu? Eu gostei muito de Frozen. Eu comparando com outras animações Disney que me tocaram, pra mim, eu não gosto de Frozen. Mas, entendo... Mas você não é o público-alvo do Frozen. Não, mas então, eu entendo que não passa o mesmo tipo de sentimento que me passou animações da minha infância. Porra, como você não gosta de Frozen? Eu não gosto de Frozen, Olaf. Mas, Rafael, a parada é a seguinte... É, uma coisa é você gostar da Mulher Maravilha, outra coisa é o quanto a Mulher Maravilha representa a, é a mesma coisa. Frozen não é pra você. E pra mim. É, não, não a Frozen é de dar. Ela é uma princesa feita pra essa geração de crianças, essa geração de meninas e meninos. Então, você não precisa. Você quer ser maluco que nem a Ana e casar com o primeiro cara que você encontrou? Foda-se, pode ir. Você quer ficar sozinho igual a Elsa e beleza? Pode ir também. Porque a gente vê, nós, meninas, viemos crescendo assistindo as princesas que encontravam o príncipe encantado e aí ela casava. E aí isso começou a mudar, tipo, no Valente só. Que a Neida falando, eu não vou casar com ninguém não, vocês estão malucos? E aí é tipo, não, eu vou brigar. Eu adoro aquela cena que ela fala, eu vou brigar. Pra mim foi tipo, puta merda. Agora vai. Exato, e aí vem vem o Frozen na mesma pegada. Vem Moana na pegada. Então, tipo, tá mudando essa. Gente, eu amo Cinderela, tá? É uma das minhas favoritas. Eu amo gosto da Cinderela. Eu gosto do Clássico, eu não tenho problema nenhum com. É, tipo, eu amo, tem os bonequinhos aqui, eu não tenho problema nenhum com os clássicos. Mas já, eu gosto. Já é muito datado quando você para ver, né, gente, cara? De neve dos anos hoje não faz sentido mais, não faz sentido. E outra, tem muito disso, né? Não dá pra você criar uma coisa nova repetindo o que já foi feito. É, você tem que se modernizar. Exatamente. Claro, mas assim, por exemplo, na Branca de Neve podia funcionar na época. Podia, assim como o príncipe beijar a Bela Adormecida dormindo, tá beleza. Hoje em dia não tá beleza não. Beleza. Se você pegar... Por exemplo, a Princesa e o Sapo, que é um filme que ainda tem, né, a Princesa e o Príncipe, a Tiana, ela abre o próprio restaurante, ela bota o príncipe pra trabalhar, não é aquela coisa. Virei princesa e vou morar no castelo. Não, não, filhão, pode pôr um avental aí. Então, tipo, a Disney foi mudando a comunicação, assim como a gente foi mudando no dia a dia. Sim. Mulheres se tornando independentes, arrumando o próprio emprego. Não funciona mais do jeito que funcionava. A música do Frozen fez muito sucesso. Mas eu acho que também um pouco de como a história é contada atraiu essas menininhas mais velhas, de tipo, 10, 11 anos, assim, sabe? Eu acho a importância de Frozen. E falando de nova geração, vai estar o Star Wars, o próximo da lista. Já? E essa renovação. O fechamento do ciclo, né? Isso, e gera tanta polêmica. Tem gente que ama, tem gente que odeia atualmente. Que fala que ele eu sinceramente não sei etc. O que que eu acho dessa nova fase. Eu gosto muito da fase. Eu amo a redação, os três primeiros. Ah, cara, eu vou ser muito sincero. Eu tô me referindo ao 4, 5 e 6. Eu achei o 7 e o 8 dois filmes muito fodas, cara. Dois filmes muito fodas mesmo. Principalmente o 8. O 8 eu achei que só o fato deles saírem da caixa, assim, ser um filme diferente, já é muito foda, porque a gente via de... O próprio 7, ele era somente a mesma fórmula dos outros seis filmes, cara. Sim, o 7 tava só... Foi tipo, usado o 8, né? Quando eles lançaram o 8, velho, é muito diferente, é uma abertura, caralho. Dá pra fazer coisa diferente com Star Wars, cara. É só as pessoas pararem pra pensar de novo. As coisas mais fodas do Star Wars 8 já existiam no universo expandido. Ah, não, então, isso que eu ia falar. Sim, tipo, tal, é o universo. Tipo, e agora, tipo, são as pessoas que falavam, nossa, o universo expandido é maravilhoso, tem que ser adaptado. Aí você faz um negócio igual ao universo expandido. Tipo, não tá muito. Star Wars é horrível, não. Então, é o Mission Wars. As pessoas nunca... As pessoas não... É... A minha maior agora no filme novo é Leia, sabe? Cara, o que será eu quero feito? Muito. Ah, assim, sinceramente, eu não tenho muita preocupação com relação a Leia, porque eu acho que eles vão Eles respeitam muito a Leia. Tipo, arrastaram o personagem, sabe? Tipo, eu sei que eles não vão... Sabe? O CGI vai ficar bom. Cara, eles não vão usar, eles não vão usar CGI, cara. Vão usar cenas que foram gravadas. Claro que não, né? Vai ser cena que já foi gravada. Ah, eles vão usar cenas que já foram gravadas. E eu acho que eles vão matar ela logo no comecinho, vão matar. Não quis ver como ela. Eles podem mandar elas com outro lugar. Vão sumir com ela de alguma forma. E a história vai correr, cara. Sim. A história vai correr, eu acho que... Infelizmente vai ter que se tornar independente dela, não vai ter jeito. Sim, é. E sim. Eu acho melhor de uma forma sadia do que uma forma brutal, o que seria muito lógico. Triste. Eles tinham matado no 8. Sim. Sim. Eu falei, então, se fosse pra terminar, eles teriam matado no 8, mas eu fiquei curiosa pra ver o que vai ser no 9. Pelo que eu entendi, o Rian Johnson falou que as cenas que... E a gente sentiu isso, realmente. As cenas que a Leia... Que a Carrie Fisher gravou no 8 eram tão intensas que seria uma tristeza. Seria um desperdício. Vamos matar ela e vamos não ir usar, nessas cenas. Não usar. E realmente, cara, aquele encontro dela com o Luke no final, velho... Aquilo foi foda. E nem teria condizente fazer isso, levando em consideração toda a história da Carrie Fisher, tudo, sabe? Tipo, mata ela aqui, Carrie Fisher volta. Eles poderiam ter matado ela lá na... Poderiam ter matado ela na hora que explode a nave. Na explosão. E aí, tem uma das cenas mais maravilhosas de Star Wars 8, que você vê a Leia lá. Puta, é muito foda, velho. Muito foda. Que teve muita gente que criticou. Desnecessário, porque foi uma das cenas mais bonitas. Sempre foi forte na força. Pô, sempre teve a conexão com o irmão dela. Sempre teve sim, mais. Sim, é isso que eu ia falar. Tipo, como se fosse uma coisa inédita, se não tivesse sido nos filmes passados, né? Lá, tipo... Cara, chega a ser bizarro, cara. É, tipo, as pessoas que criticam são pessoas que querem... Tipo, são pessoas que chamam atenção pra um embate, velho, cara, sabe? Ah, não, mas o Luke nunca agiria dessa forma, não sei o quê. Isso. Cara, quem são eles pra determinar isso, velho? O Luke nunca agiria dessa forma, eles não viram o episódio 5, não? É, putz, né? Cara, que bicho, isso é bizarro isso, velho. Enfim. Melhor. Eu espero muito que eles com essa história do Kylo Ren e da Ren, e tipo, de uma forma... justa, assim, sabe? Sim, eu também espero. Que fuja do clichê do. Fuja do clichê de toda forma possível. Eu quero ver, tipo, o Kylo Ren pagar pela morte do Han Solo, cara. Eu queria muito. Sim. Não, não dá, cara. Não dá, velho. Kylo Ren não se redima. Eu não quero redimissão, não quero. Ah, não. Não, quero. Ah, não quero. Já, eu quero. Já fizeram. Que isso pagar. No passado. Do... Era uma coisa... E se ele for se redimir, que seja de uma maneira que não seja clichê. Por favor. Sim. É. Não seja uma cópia do Retorno de Jedi. Não, cara, ele matou o próprio pai, ele tentou explodir a nave da mãe. Sabe? Sim. Completamente... Mano, quando o cara fez isso. Sabia. Quando ele tentou quando ele matou o Han Solo, tudo bem, vai. Ah, matou o Han Solo. Pô, mano, quando ele explodiu a Leia, vai se fuder, velho. Vai se fuder, velho. Ah, toma no cu, velho. Pô, o cara fez isso com o pai e com a mãe, velho. Porra, cara. Mexeu com a Xuxa, mexeu comigo, velho. Ele matou o Snook. Ele matou o Snook. Sem condições. Vai se ferrar. Esse cara tem que sofrer. Não pode ser. Não é possível. Falando em morte, vamos pro último filme da lista que não tem data ainda. Nossa, esse último filme, tomara que ele tenha mais mortes que todos os outros filmes. Nossa, somados. Eu tenho zero interesse nesse filme. Rambo, pô. Nossa, gente, não assisti nem o primeiro. Para. Ah, que isso? Você não sabe o que você tá pegando. Nossa, cara. Ah, gente, não tem a menor paciência. Rambo é o Sylvester Stallone também? Não tem a menor paciência. Isso. Cara, Sylvester Stallone, Van Damme, assim, como é que chama aquele Rambo? Steve Magal, que não é o Steve Magal? Steve Magal? É porque ele chama. Olha, Jorel. Irmão Jorel. É o Steve Magal. Ele é uma mistura de Steve Magal. Eu assisti esse desenho. Poxa. Mas sério, sobre Rambo 5. Eu achei que o 4 tinha sido o encerramento do Rambo. Porque o Stallone, ele tá com esse revival, né? Ah, Stallone. O Stallone, ele tem esperança no... Mas, cara, é incrível, porque quando ele faz isso, ainda fica bom. Fica melhor normalmente, normalmente os rivais são uma bosta, mas o Stallone consegue fazer um negócio bom. Exatamente. Ele fez isso. Mas ele vai fazer o protagonista de novo? Ele vai fazer o Rambo? Sim. Ele... Não, mas vai ser o Rambo, mas é mais na dele, eu acho. É, porque a história é o seguinte, agora ele voltou pra casa dele, no Texas, no Arizona, não sei o que é. E eles se exilam lá. Só que dá e alguma merda. Do cowboy lá. Começa uma guerra civil. E aí o Rambo. Talvez isso seja a primeira vez que a gente vai ver realmente o Rambo na guerra, né? Porque ele é sempre um ex-combatente. É isso. ele é o ex-combatente mais famoso. Palmas pra esse homem. Pior que é verdade. Nunca tava na guerra. Em 5 é o Rambo na guerra. Era foda, né, mano? Oh, ele é um pai. Agora, pelo menos agora a gente vai ver ele na guerra. Quem sabe é verdade. É o ex-combatente mais famoso de todos. Enfim, e aí a ideia é que aconteça uma guerra civil e o Rambo esteja no meio dela pra poder resolver. E aí, tipo, a filha dele é sequestrada, entendeu? E tipo, ele tava lá na fazenda dele lá. Ele é amigo do Leonel. A filha dele é sequestrada? É isso que eu falar, é outro civil, filme. Olha só, a guerra civil é entre os cartéis de drogas do México. Ele vai sair de Estados Unidos e vai invadir. Vai aparecer o Pablo Escobar e a porra toda. Não, e é engraçado que, tipo, quando, por exemplo, o primeiro Rambo, apesar da gente conhecer aqui no Brasil, a gente conhecia ele como Programado pra Matar, né? Lá é o First Blood e esse Rambo vai chamar Last Blood. Olha, e tipo, é uma brincadeira bem legal, só que a gente não conhece porque a gente conhece os filmes da SBT aqui. Nossa, eu aguardo ansiosamente pela tradução do nome aqui em português. Rambo, Programado para Matar. Rambo, o último vai ser o Desprogramado para Matar. Eu ia falar assim. Programado para Matar pela última vez. Mano, que bosta isso. Programado para Matar, velho. Como se ele fosse um robô. Eu acho que é porque teve ele o Rambo. O Rambo é do mesmo ano de Exterminador do Futuro ou ele é meio antes? Porque não é possível, cara. Programado veio antes, né? Acho que o Exterminador do Futuro é de 84, né? Deve ter sido antes. O primeiro Rambo é de Programado. O Rambo é de 70, é de 72. 72. E o Exterminador já é de... 84. 84. É, isso mesmo. Que engraçado, né? Tipo, e é engraçado, eu tô vendo os títulos aqui em português. O primeiro é Rambo, Programado para Matar. Rambo, Rambo Retro. A Missão. Não. Rambo. Rambo 4. Esse último vai ser, sei lá, Rambo. A Última Matança. Ai, não, gente. Eles vão botar as palavras nos potinhos e sortear. Isso é tipo a piada do Cebolinha no cinema lá. Vocês nunca viram? Não. Lambo. Fechar. O Cebolinha foi no cinema com sorvete. Qual que é o nome do filme? Puta que pariu. Corta. Ô, cara, tô lendo aqui o Rambo, ele foi baseado num livro, cara. Isso. Cara, eu não esperava essa piada assim. Não, mas é sério. Pô, certeza. Certeza que se duas traças forem assistir o Rambo 5 no cinema, a hora que ela sair, uma vai perguntar pra outra assim: você gostou do filme? A outra vai responder: prefiro o livro. Corta, Vitor. Vamos encerrar. A gente vai encerrar a live. Mano, não consigo nem encerrar. Eu falei pra não pôr esse. Tem alguma esperança. Já tem pouco. deixar um like pra gente. Mano, você não precisa mais. Depois disso, a pessoa vai até se inscrever no canal, seu. Caralho, mano. Bom, se você ainda está aqui, diga pra gente. Diga pra gente qual é o filme que você mais espera ver esse ano. É Lambo 1, 2, 3, 4. Mano, cala a boca. Eu amo o clamado clamatai. De Lambo contra a traca. Cala a boca, caralho. Se vocês gostaram do formato também, se vocês querem mais lives assim, tipo de podcast. A gente tem mais estúdio. Deixa eu encerrar, caralho! Coloca a gente na palavra. E é isso aí, então. Tchau, pessoal. Falou, galera. Muito obrigado, valeu. O nome dela é Jennifer.